12. Crazy Afro Jack. Energia. Santo André merece uma Câmara de Vereadores forte para ajudar a fazer a mudança que a cidade tanto precisa. Santo André sofre hoje com um modelo equivocado de gestão. A cidade precisa voltar a crescer e a prefeitura não pode mais tratar o empreendedor como seu inimigo. Para colaborar rumo à mudança certa, vote nos candidatos a vereador do PSDB ou na legenda 45, com Paulo Serra, prefeito 45, e Luiz Zacarias, vice. PSDB. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala é o Carlos Grana. Vivemos em momentos difíceis, uma crise econômica que afeta todos e todas. Mas tenho a certeza que juntos poderemos superar todos os desafios. Por isso não vamos deixar se enganar. Vamos continuar no rumo certo, melhorando a cada dia a nossa cidade de Santo André. Para seguir melhorando, é 1 e 3. Carlos Grana, prefeito, outra vez. O Renault Logan tem um espaço interno que toda grande família merece. Além de um porta-malas gigante com capacidade para 510 litros, o Logan tem computador de bordo e piloto automático para levar sua família com conforto e facilidade aonde você quiser ir. E o melhor, ele está com uma condição especial. Você só começa a pagar em 2017 e ainda leva a central multimídia 7 polegadas de graça. Passe em uma concessionária Renault e faça um test drive. Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra ir tira time reserva, metemos seis então, chupa bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só dou moral quando for trimundial. Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Tá no ar, Estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito pra ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Tá no ar, Estádio 97. Boa tarde, pessoal. Uma salva de palmas pro Sombra. Bem-vindo ao clube, Sombra. Que alegria. Ó, o Sombra precisa aprender as musiquinhas. Como que é? Não é mole, não. Se não ganhar, vai morrer. O Lele, o Lalá, o pau vai quebrar. Que coisa, hein? É complicado isso. Tem uma boa, viu, Beijão? Que coisa isso, ô, Mustafa, é isso aí. Vamos rezar pro Parmeira não cair. Mas Mustafa dá rima, Leco não dá. Dá. Né? Lógico que dá. Dá sim. Leco dá rima com peteleco. Leco com peteleco. Começa as faixas, ó. Copa do Brasil, obrigação. Virou obrigação. Se não é por amor, é por terror. Mas, ô, gente, isso aí não é. Bem-vindo ao clube. A gente tá acostumado com isso aí, nós aqui, ó. Eu, Dodô, o Mano e o. É, vocês estão, é isso aí. Mas eu já tinha tido um choque de realidade desses. Sim. Naquele churrasco lá com o Juvenal. Mas, né? Mas não foi nem um pingo do que a gente viu. Foi um cartão de visita. Você tá começando. Ali foi a entrada. Ali foi o converso. É o converso. Isso é só o começo. Ô, criança! Ah, não, é só o fim. Camisa, caramba. Camisa de vento, Benjamin. Ah, mas jogador também não pode ficar em choque, né, mano? Os caras já estão acostumados com essa parada. É futebol brasileiro, velho. Terceiro mundo, é isso mesmo. É, impunidade, o cara faz o que quer, não acontece nada. Isso aí. Ai, que absurdo, hein? Você viu? Ô, Bento, você viu? Velho, mó quebra-pau, ameaça de morte, os caras invadiram o barato lá. Um torcedor foi indiciado por roubo qualificado porque ele roubou uma bola. Soletri, bola. O mano tem razão. Mas é bom lembrar também. Absurdo, né? Quem é bom lembrar. Quem foram? Os mesmos. Então, mas é a sensação de impunidade, velho. Os mesmos. Vai nada. Normal. Como sempre, né? Os mesmos. Adianta, vambora, vambora. Adianta. É. Sobrou até pro Henrique Castelli. Oh. É brincadeira. Mano, aumentou pra três, viu? O que, que ele fez? Tem três agora. Ele fez um vídeo falando o quê? Fez um vídeo no Instagram dele. Mas falando o quê? Chamando a torcida pra ir pro protesto, vou estar lá junto com vocês. Mas ele foi no protesto? Eu já não sei, chamou a diretoria de vagabundo. Ele foi, viu lá de cima. Pô, sabe o que é o mais absurdo? No meio dos caras invadindo, tem um cara com uma 5D com uma lente cara pra caramba, velho. E os caras fazendo selfie com o Lugano? É lógico. O cara só entrou. O cara entrou. O Lugano sem camisa foi engraçado. O cara gravando com uma de cinema, sombra. Eu subi com a câmera pra cima, assim. Mas é bom lembrar. Documentar, pô. É bom lembrar que, assim, lá tinha de tudo, né? Tinha de tudo. Agora, que é incrível, né? Porque... Bom, fala as manchetes, daí a gente fala. O Tricolor, né? Então já tá o hino no ar. Ah, senhor Bato, Tricolor antes 0-0, 7 mil pessoas antes no Morumbi. O Zé Pipoca não quis vir hoje pra não falar disso? Não sei onde ele está. Não, o Zé Pipoca ontem trabalhou pra caramba. Trabalhou ontem. Ontem ele passou o dia trabalhando. Zé Pipoca. Que milagre, Zé Pipoca. Então põe aí dia 28 de agosto, aí tem que ser feriado. Pipoca me rima com mota. Ah, o Zé Pipoca. O Zé Pipoca. Mas é isso, senhor Bal. Chaves lá, que é um bom jogador, perdeu uns gols. Pô, olha, 0-0. O Chaves, pra, a meu ver, ele e o Cueva foram os melhores em campo. O Chaves é um cara que ele busca jogo, ele vem buscar jogo, é um cara forte. É, infelizmente, ele perdeu duas chances, sendo que a segunda achei que ele foi até displicente. E em outra oportunidade, o goleiro do Curitiba também... Ó, o São Paulo ontem, ele não jogou bem, jogou um feijão com arroz... Mas foi um feijão com arroz que era suficiente para ontem o São Paulo ter vencido com tranquilidade. São Paulo perdeu muitas chances. O São Paulo perdeu duas chances muito claras. E o goleiro deles fez duas ou três defesas muito boas. Era, em tese, porque às vezes você faz o primeiro gol, aí você recua e se fecha e acaba tomando empate. Mas em tese, ontem, mesmo com todos os problemas técnicos que o São Paulo tem, táticos e técnicos, era um jogo que o São Paulo perdeu a chance de ganhar com tranquilidade. Não foi um jogo assim. O Curitiba assustou uma única vez. E aí eu reconheço, podia ter sido a bola do jogo e ter selado a vitória do Curitiba. Quando no segundo tempo, depois que o Chaves já tinha perdido os gols, o Curitiba fez um... Era o cara, a bola e o gol. E o Denis conseguiu defender com a ponta do pé. E parabéns ao Denis pela defesa. Porque você sabe, do jeito que tá, se tomasse aquele gol, eu não sei se ia conseguir buscar um empate. Muito difícil, né? O que mais, seu Bento? Ah, e esse episódio, né, sobre a... Olha, um negocinho. Isso aí... Um negocinho. É... Gente, infelizmente, como já acontecia em vários outros clubes, e como já aconteceu naquele, que pra mim eu entendo como sendo o cartão de visitas, o couvert, aquela manifestação tosca naquele churrasco no clube. O que acontece? São Paulo é um clube que se popularizou, e junto com a popularidade do clube, às vezes vem certas coisas que acontecem e que são retrato do que é a sociedade. E, pô, você ter lá um protesto é uma coisa. Agora, os caras invadirem o gramado, porque ficou aquela dúvida, né? Mas abriram as portas do CT ou não? Diz o São Paulo que solicitou a tropa de choque. Li hoje que a tropa de choque foi às 8 da manhã e às 10 já tinha ido embora o pessoal e deixaram lá um carro de polícia lá. Isso é uma coisa que São Paulo tem que se resolver com a polícia, né? Tem que ver, pô. Como assim? A tropa de choque vai embora? Como assim? Que história é essa? Onde que tá o erro aí de comunicação, né? Estranho. Mas na boa, Sombra, era um protesto que já tava premeditado e a diretoria do São Paulo pisou na bola. Eu ia chegar lá. Quando você tem uma situação dessas, eu entendo que não basta você depender da polícia. Lógico. Uma situação dessas, na boa, a gente trabalha com evento na rádio, a gente sabe como que é. Trabalha com grandes públicos, né? Públicos muito maiores do que esse que foi na porta do CT. era para aquela situação já prevista, ainda com um ambiente psicológico muito ruim. Infelizmente, mas o São Paulo deveria ter colocado ali no mínimo uns 40 seguranças ali na porta. Passando imagens agora. No mínimo um cordão de 40 seguranças na porta. E segurança broca, né, velho? E segurança daquele que, assim, sabe aquele que o terno não cabe? Tipo, mano, que a manga tem que cortar, dar um talho, né? Porque, gente, é natural. Ou seja, eu acho que o São Paulo, é lógico, você não pode justificar, então, a invasão porque não tinha segurança. Porque eu acho que ninguém tem que invadir um lugar. Ninguém tem que invadir, isso é uma invasão. Quando invade é crime, não é? Quando invade, quando então, coage, quando ameaça, porque, quando bate. Agora, então, mano, por que você escolhe qual você quer apontar que ali. Tem, mas é que tá, por que que existem duas legislações diferentes? Uma pra quando é torcedor e outra com o cidadão comum. Mas isso são outros 500. Já vamos chegar nisso. Então, seu Bento. Não é possível, velho. Agora, eu não consigo ver legitimidade num protesto onde você tem uns cabeça de manga, pra não falar pior, que entram lá, pulando lá no meio, roubando bola. Que protesto é esse? Roubando uniforme, material. Isso é coisa de ralezinha. Isso é coisa de bandido, isso é uma, né, coisa de bandidinho. Bandidinho. Bandido. É bandidinho. Bandidinho. Não, eu tô falando, tudo bem, vai. Não vamos e tira entrar. Qualquer sentido de protesto, você, né? Isso não é, vô Mauro? É. Você vai protestar, você vai xingar pra caramba, fica ali na arquibancada, xinga, manifesta. Agora, você perde toda a legitimidade quando você vai lá. E não adianta dizer, ah, mas não é todo mundo que fez isso. Entraram no gramado. Entraram no gramado. Mesmo aqueles que não roubaram nada, entraram, não tem que entrar no gramado. Eu também tô tão puto quanto todos com a situação do São Paulo. Mas, a gente não pode fazer, não pode. É errado isso. Mas você não acha que a diretoria do São Paulo, sabendo que haveria isso daí, não poderia ter tirado o time do CT e levado pro Morumbi, pra Cotia, pra qualquer outro lugar? Ah, pra sim. Pra evitar situação como essa? Mano, é aquela coisa que a gente diz, né? Por exemplo, ninguém tem que entrar na minha casa. Mas quando eu viajo, eu passo 10 cadeados. Sim. Você entendeu? Aliás, não quando viajo, quando eu tô em casa também. Né? Porque hoje, tanto faz. O nego não espera mais você viajar, ele entra do jeito que você tiver, né? Então, infelizmente, é aquela coisa. Ah, ninguém tem que entrar na casa de ninguém, é verdade. Mas visto que nós estamos no Brasil, visto que a sociedade, infelizmente, tem esse problema, você tem que se cercar de todos os cuidados, infelizmente, né? Mas acho que eles estavam, não sei, acho que estavam lá inaugurando o busto do Juvenal em Cotia, não sei se... Sim. Pelo menos eu li que estariam inaugurando o busto do Juvenal em Cotia, né? Isso aí. Lamentável. Agora... não é porque invadiram e fizeram coisa errada que a gente vai parar de criticar o São Paulo Futebol Clube. Continuo afirmando, é uma administração horrorosa essa do futebol do São Paulo Futebol Clube. Não posso dizer da parte financeira, porque eu não tenho acesso a números, então não posso dizer. Mas essa montagem de elenco do São Paulo Futebol Clube, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Olha, mano, eu vou te falar uma coisa, cara. Tá feio, né? Ó, os caras, eles não tiveram a manha de contratar um meia armador. E quando a gente fala de contratar meia armador, não tá dizendo que tem que ser igual o Ganso, né? Que o Ganso é aquele estilo antigo e tal, mais clássico, né? É difícil isso mesmo. Mas meia, aquele que atua no meio de campo. Às vezes não com o mesmo perfil. Nem quando a gente tinha o Ganso, o São Paulo foi capaz... E aí a gente tem que olhar mais pra trás. Nem quando o São Paulo tinha o Ganso, ele foi capaz de contratar um meia pra ser reserva do Ganso. Sim. Nem pra um reserva. Tanto é que quando chegou na Libertadores que machucou, não tinha. Os caras ficam improvisando o Ítalo, cara. Improvisando o Ítalo. É brincadeira. E já então, faz mal a função de centroavante. Imagina então, de meio. Então, assim, o planejamento já não tinha em vista um substituto pro Ganso. Agora, vamos dizer, mas o Cueva. Mas o Cueva, ele tem um perfil muito mais de meia atacante do que de meia. Né? Sim. O Cueva é o cara mais assim de chegar junto do atacante, mas não no sentido de ajudar. Ele quebra o galho, mas ainda sozinho, não dá. Sozinho você não consegue. Bom, mas isso a gente já falou bastante a respeito. O dissabor que a gente tem em relação ao futebol do São Paulo é realmente gigante. E aquela coisa, dá pra ficar puto por empatar no Morumbi com Curitiba, mas o que eu penso é o seguinte, antes de começar o jogo eram 4 pontos da zona de rebaixamento, agora são 5. Juro, penso assim, cara. Penso assim. Por mais que o Leco venha e diga que essa gestão tá tudo bem, né? Que não tem problema, etc e tal, ok, tá no papel dele, de repente, de tentar passar uma tranquilidade. Mas eu não acredito nessa tranquilidade que eles tentam passar. Realmente não acredito. Tá dando tiro pra todo lado, né? Levou o Marco Aurélio Cunha e aí Marquinhos. Que foi um absurdo. É um absurdo. Absurdo. O Marco Aurélio Cunha ter ido sexta no São Paulo. Aquilo não é um absurdo? Absurdo. Não, não. Não da parte do Marco. Não, eu acho que o Marco Aurélio Cunha deveria ser. O Marco Aurélio Cunha, se tivesse lá, talvez a situação não fosse essa. Isso é uma coisa. Agora, você chamar o Marco Aurélio Cunha, que hoje, ele é apenas um torcedor ilustre do São Paulo. Não, é conselheiro vitalício. Eu ia falar um conselheiro. Mas foi assim, tem um monte de conselheiro que tem que ir lá amanhã. É, não, ele dá, não tem cargo. Não. Quem tinha que falar? Quem tinha que falar alguma coisa na sexta-feira? Era o Leco, era o Gustavo, era o vice-presidente de futebol, que eu não sei quem é. Não o Marco Aurélio Cunha. O Marco Aurélio Cunha deu duro em jogador. É um absurdo. Um absurdo. Eu vou te falar, cara, eu adoro o Leco. Pô, mas essa diretora de São Paulo é... E sem comando, né? Essa tá diretora de São Paulo está absolutamente perdida. Você é melhor perdida. Do que ninguém, você conhece o Leco há muito tempo, você adora o Leco. Adoro o Leco. Não está perdido? Pô, perdido tô eu na vida. E eles estão, não sei mais o quê. Eles estão... Ah, você não tá perdido. Eles estão tá no Triângulo localizado. Das Bermudas, velho. Não é? Impressionante, cara. Eu nunca vi um negócio desse. E olha, isso é importante dizer, pra não dizer, por exemplo, o Benjamin não tem interesse nenhum em nada. Nada, eu adoro o Leco. O Benjamin, a gente brinca que é São Paulino, mas, pô, o Benjamin é amigo do Leco. O Benjamin conhece o Leco, é vizinho do Leco. Adoro ele. Puta de um cara bacana. Olha, quando eu tive contato com o Leco várias vezes, também eu achei uma pessoa extremamente cordial, honesto, educada, etc. Honesto, educado, inteligente. Agora, o que tá fazendo? Infelizmente. O que esses caras estão fazendo com São Paulo é brincadeira, gente. Na gestão, aí. Você trazer uma pessoa de fora. Domênico, é a mesma coisa que você chegar e falar assim: olha, eu não tô dando conta dos locutores aqui da rádio, eu trago uma pessoa de fora que trabalha em rádio pra dar dura nos locutores. Então. Eu tenho que ir embora. É isso que eu falei: tem que ir embora. Aí não tem competência, né? Eu tenho que ir embora. E se o Gustavo e a Thaíde, todo esse povo aí, tinha que ir embora junto. Primeira coisa que o Leco tinha que fazer. É remontar toda a diretoria dele. Principalmente a diretoria de futebol. Mas toda. Fazer como isso, né, Benjamin? Tem as amarrações políticas, tem os favores. Vou repetir. Ô, Sombra, você lembra? Vou repetir 2007, no nosso caso. É a mesma coisa. Briga política. Começa assim. Troca, né, de treinador. É a cartilha, né? Aí começa a contratar jogador ruim pra caramba, porque precisa contratar pra justificar. A cartilha do. É, aí começa a pressão de torcida. Obrigado. A única coisa que São Paulo tá com sorte que não vai acontecer é não pingar o salário no dia 5. O resto tá no caminho. E o discurso é o mesmo. Não, gente, tem campeonato pra caramba. Não cai. Tem gente pior. E de fato tem. Tem, mas... Mas não pode dar sopa pro azar, mano. O Inter faz 14 jogos que não ganha a partida. Então, isso entrou agora na zona de rebaixamento. Você tem uma ideia. Mas, mano, agora é a hora problemática de entrar. O Atlético Mineiro tava na zona de rebaixamento. Na terceira rodada do Brasileirão. Olha onde ele tá hoje. 16? Estamos na 22. Temos 38, né? 16. E o próximo jogo do São Paulo é contra quem? Palmeiras. Aonde? Em Arena Palmeiras. Do Palmeiras. Ganhar ou se empatar é zebra. Claro que é. E na mais Palmeiras, que nos últimos anos tem pego o São Paulo lá e dado só chocolate. Foi verdade. Duas vezes, duas derrotas ali. A sorte de São Paulo é que o Robinho foi pro Cruzeiro. Ah, mas o Rogério aposentou. O Robinho tem uma coisa. Só ver se não era um problema Robinho e Rogério. Mas a diretoria de São Paulo, olha, o Leco tinha que pegar, mandar tirar todo mundo, montar uma outra diretoria, ter pulso firme, chamar o futebol na rédea, senão eu vou fazer igual pra vocês aí, velho. São Paulo vai ganhar um jogo ou outro, vai. Isso é óbvio. São Paulo vai perder todos até o final. Não. São Paulo não cai, não. O São Paulo não deve cair. Mas eu acho. Porque eu acho que tem times... Ó, por exemplo, o Inter tá dando todo a... Então. O Inter eu já começo a achar que não, vai. Acho que a situação do Inter é pior. O São Paulo tem 4 pontos só a mais, hein? 5. Mas, ô, Benjamin. 4 pontos. 4, 28, o Inter tem 24. 24 tem o Inter. O Inter tem 24, pensei que era 23. Mas tem o Inter empatou ontem. O Sport empatou no final. Tem um detalhe nessa tabela aí, que o Figueirense, mano, olha aí. Tem jogo a menos. E se ele ganhar, aí o número sobe. Então. Não, o número do rebaixamento sobe aqui. O jogo do Figueirense é contra o Grêmio. Não, mas só... É o Grêmio, não é? O Figueirense ganhou do Santos. O Grêmio é do Santos, pô. Eu tô de brincadeira. Como assim tô de brincadeira? O Figueirense empatou com o Corinthians aqui naquele lance do Cássio. Eu vou dizer uma coisa. Mano, mas vê aí o Atabra, se o Figueirense ganha, mas a gente tem que pôr na pior possibilidade. Ó, parem com esse papo. Não, perdão, com o Grêmio é o Botafogo. O jogo do Figueirense lá é contra o Fluminense. Parem com esse papo. Vai ganhar. Parem com esse papo de que tem time pior. Mas eu não tô falando isso. Eu sei. Ah, tem time pior. Aí o 26 é que cai. Entendeu? Bom. Tem que cuidar do nosso, ficar cuidando dos outros. E aí, Sombra, se o Figueirense realmente ganhar, esse corte fica 2 pontos. O São Paulo ontem, na verdade, o Figueirense, o Curitiba, o Sport, esses times, Santa Cruz, esses times estão lá embaixo, normal. É normal, o problema é o Inter e o São Paulo. É, cara. E o Cruzeiro, o São Paulo. O Cruzeiro tá começando a escapar porque o Mano parece que deu um jeito E o São Paulo, água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. O São Paulo, nesses últimos anos aí, ele bate na porta. Lembra em 2013 que tinha que chamar o Muricy, o São Paulo tava onde? Bateu o na Figueirense porta. Tava lá na zona de rebaixamento. O Figueirense falta pegar o Fluminense que não jogou. O São Paulo tava na zona de rebaixamento em 2013. Não, RG, tem um jogo a menos. Não, o jogo tá atrasado. O jogo atrasado, a gente tem que pôr na pior possibilidade deles ganhando o jogo. A nota de corte vai pra 26, o São Paulo tem 28, aí fica 2. Inclusive o Botafogo... Hoje é 4, mas tem um jogo a menos. Tem 2 a menos. O Botafogo, ele tem um dos jogos a menos do Botafogo. Porque joga hoje, Porque o Botafogo vai pegar hoje o Atlético Paranaense. Vai jogar hoje, Mas um dos jogos a menos do Botafogo, o Sombra, é contra o Grêmio. E o Botafogo também, havendo a possibilidade, é difícil. É, mas se numa dessa arranca um empate ou vence o Grêmio... O América Mineiro ganhou do Grêmio. Sim, assim como... Pode acontecer, gente, futebol. Santa Cruz também o rebaixado, fez o Grêmio tropeçar ali, empatou na O São Paulo na arena. O São Paulo está jogado às traças. Tá jogado, é isso aí. Tá jogado, sem comando. Eu fico imaginando o Ricardo Gomes, lógico, não é uma defesa dele. Quer dizer que o Grêmio é um catado, é isso? Mas acho que não, quando o Ricardo... O São Paulo está jogado às traças. Não, mas você começou a dar indireta pro Grêmio aqui? Indireta, você falou... Indireta. Você falou que vai... falou o América ganhou do Grêmio. Então, pra mostrar que tem as zicas, aí. Você falava, o Santa Cruz fez o Grêmio tropeçar em casa. E o Figueirense, você não ouviu. O Figueirense, eu falei, o Figueirense ia ganhar do Corinthians, não tem aquele lance do Cássio. No dentro do estádio do Corinthians. Não ia ganhar nada, aquele lance tá impedido. Mano! Oi! Vamos falar da Bozano? Opa, vamos lá. Beleza. Moleque. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do seu trampo para curtir a noite inteira na balada, para quebrar tudo? Pois é, cara. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme para salvar a sua vida. Ele oferece 72 horas de proteção. É a proteção extrema para você viver o seu máximo. Você que sua como se fosse tampa de marmita. Você que transpira como se fosse o RG número 2 numa partida de domingo de manhã. Você que transpira mais do que o Vilela quando ele tá colocando antivírus no computador dele? Nossa senhora! Você tem que usar esse desodorante da Bozano que é top demais. Esse é o Bozano Extreme, cara. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte, anota a frase aí, não vacila não, cara. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva um kit exclusivo do desodorante Extreme, velho. Fala a frase, num pango anão, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E próximo merchan, você tem que fazer a correção aí. Por quê? O RG de manhã... É, domingo de manhã, RG, que você tá... Domingo e de manhã? Sim, porque você cachaça no sábado à noite e no domingo você começa a transpirar domingo pra de manhã? Imagina. Não, você não joga bola domingo cedo? Sem chance, mano. Ô, RG, pra evaporar o álcool, tio. Evaporar o álcool. Sem chance, velho. Vamos ao Parmeira. Vamos ao líder. Ao líder absoluto do campeonato. Líder absoluto. Tô de saco cheio de ser líder já. Eu tô de saco cheio. Aí vai deixar de ser na última rodada. O campeonato tá ficando chato. Vai deixar de ser na 38ª. Está muito, assim, tranquilo pra nós. O campeonato tá muito tranquilo pra nós. Muito tranquilo, vovó. Tamo chegando. Ganhando porcada, calma. Se tomar um pau da G4, ponte, filhão, G4. Que G4? Quietinho aí. Para, Parmeira, jogou muito ontem, né? Jogou muito Parmeira, meu jogo pancada, hein? 12 cartões, muitas fartas. Rasgaram até a chuteira do Gabriel Jesus, né? Exatamente. O jogo foi pegado com farta. Tá com a preta hoje. Um jogo pegado. Mas o Parmeira conseguiu jogar bem lá 2-0. resolvido a parada contra o Fluminense. É que só tinha tido do Palmeirense lá, né? No Mané Garrincha. É, parecia o jogo do Palmeiras e Flamengo, né? Exatamente. Bem que o Palmeiras e o Flamengo tinha um pouquinho mais de flamenguistas também, né? Isso aí. Deu para dividir estádio. Ontem não. Ontem só tinha Palmeiras. É, só tinha Palmeiras. O mestre agora... Jailson no gol. O que homem, hein? Jailton. Que homem, Jailson. O Palmeiras dominou o jogo. O Palmeiras deu a impressão de que iria golear o Fluminense, porque estava jogando muito. O primeiro tempo do Palmeiras foi impecável. Foi. Cara. Talvez tenha sido um dos primeiros, assim, pegar todos os jogos, né? O primeiro tempo realmente foi um dos melhores que eu vi aí desse ano aqui. Foi muito, muito forte, o Palmeiras chegando junto. É, mas o Cavalieri doou esse primeiro gol. Esse gol aí, o Cavalieri falhou feio, mano. Será que foi aquela recaída, Domênico? Sabe, tipo, amor antigo, né? É verdade. Ele viu o Jailson e falou, era eu pra estar. Amor antigo. Ele viu o Jailson e falou, pô, podia eu estar lá, né? Ele falhou, é fato. Agora, mas o Dudu tava ligado. Se o Dudu não tá ligado, não faz, né? O Dudu acreditou que ele falhasse. Porque também se não acredita, não faz o gol. Ele é uma voadora. Ele voou, sim. Se não tá ligado, não faz, velho. E ainda no primeiro tempo, o Fluminense só conseguiu chegar uma única vez ao gol, que foi uma chance muito clara, onde o jogador chegou na cara do goleiro, driblou o Jailson, e aí você falou, pô, agora foi pro brejo, é gol. Quando ele conseguiu fazer uma defesa... Ah lá, agora, nesse lance agora que tá passando pra quem tá assistindo. Uma defesa, eu diria, espetacular. Espetacular. Ele foi onipresente, igual Jesus. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Foi uma defesa à la Praz, à la Marcos. Dá uma olhada, porque foi o cara bonita. Domina, dribla ele. A hora que ele toca, o Jailson consegue fazer a defesa a tempo, né? Acho que o Praz não volta mais, hein? E foi questionado esse goleiro aí, né? Alguém deu não, uma... ele não. Né? O que não, foi questionado foi o outro. Não, foi o Wagner. Wagner. Qual que é? Wagner. O Jailson entrou no lugar do Wagner e aí, não... aí ele pegou muito naquele jogo e ficou. E me parece que o Palmeiras realmente conseguiu substituir a altura do Praz. Indo bem, Praz, né, meu? O Praz é um goleiro sensacional e o Palmeiras, né? Precisava ter um goleiro aí porque senão já viu. Perdeu o prazo o ano inteiro, né? Agora não parece que não volta mais. Bom, enfim. E o Palmeiras fez um belo jogo. O segundo tempo foi mais pra segurar resultado. Eu achei que o Palmeiras mais... E um jogo muito trucado, né? Muitas faltas e o juiz acho que muitas vezes se perdeu em dar muito cartão amarelo pro jogador do Palmeiras que não merecia. Outras jogadas do Fluminense que mereciam amarelo e não dava. Eu achei que o juiz se perdeu um pouco. Esse juiz é meio fraco nesse ponto de vista aí, viu? Mas é isso aí, velho. Vamos embora. O Palmeiras ainda deve, né? Se você for colocar aquela somatória de pontos, de 2 pontos por jogo, o Palmeiras tinha que ter 44 hoje. Ele tem 43, está pertinho daquele ponto, da pontuação para ser campeão, né? Bobeou contra a Ponte, né? Em casa. Bobeou alguns jogos, né, Regê? O Cuca acha que... Eu acho que faltou esse pontinho, Regê. Era, no mínimo, o empate contra o Atlético Mineiro. O que é um pontinho? O pontinho contra o Atlético Mineiro que era em casa. O jogo, no mínimo, o empate tinha que ser ali. E esse ponto é que faz falta. O Cuca deu uma entrevista, né, que acredita que esse campeonato, o campeão chegará a 73, 74 pontos. A gente falou como isso. Como todo ano. É, o Palmeiras tem... essa é a média, né? O Palmeiras, às vezes, é a inflação. O Palmeiras falta 8 jogos a serem disputados no seu estádio e 8 fora. Já escapou do rebaixamento. Se o Palmeiras... Se o Palmeiras conseguir essas 8 vitórias alô, em casa... Pro você, você deixou? Casa. Ah, oh, 43. Se sou eu que falo isso aí. Pô, não, falta mais um, RG. Palmeiras já está. Se sou eu que falo isso aí. 43 tá livre. 43 vai sair? Não. Sim. A nota de corte é 44 e 45. Olha. Ah, mas um empate sai, vai. Mas ainda falta, hein? Bom, enfim, gente. Não sei se vai conseguir. Vai, seguinte, vai porque pega vocês do galinhão ainda. Passar a pistola em você só. Palmeiras, né? Aí falam, o Palmeiras ganhando os 8 jogos fica mais fácil, porque aí precisa só de 3 pontos. Vai pra 67 pontos. E aí 3 empates, 8 vitórias e mais 3 empates. Calma lá, porque os jogos que o Palmeiras joga em casa tem alguns jogos difíceis. Você tem um jogo aí, por exemplo, São Paulo é difícil, é clássico. Difícil, apesar claro. De São Paulo tá num mau momento, aquela coisa. É clássico. Mas é né? um clássico. O Palmeiras tem um jogo contra o Flamengo em casa. É um jogo muito difícil. A pior sequência muito que a gente tem agora é a porcada. Porque agora, o Palmeiras ele pega Corinthians, Atlético Mineiro, não, Flamengo. Não. Palmeiras pega São Grêmio. Paulo. Grêmio. Pega o Grêmio lá. O Palmeiras pega São Paulo, agora em casa, joga Grêmio fora, joga Flamengo em casa e Corinthians fora. Então. Essa sequência. Pega 3 adversários aí que estão brigando lá em cima. Aí depois se o Palmeiras passar por esses 3 adversários jogando bem, conquistando pontos. Eu acho que fica, já começa a se encaminhar. Mas Palmeiras é, fizer 10 pontos. Palmeiras fizer 10 pontos. É uma boa trajetória. É. Então, mas é isso que é complicado. Eu acho que dificilmente... Mas 10 pontos. São 3 vitórias. 10, hein? Mas ó, tira o São Paulo. Tira o São Paulo que tá brigando lá pra baixo. Lá, e o Palmeiras hoje não tem como um adversário direto ali na briga pelo título. Mas ó, pega o Grêmio fora. Depois pega o Flamengo em casa. E depois em casa, pega o Corinthians fora. O Palmeiras ganhou o Flamengo fora, mas era um outro time, né? Esses três adversários aqui, se você consegue aí vai, que nem o Benjamin falou, 10 pontos contra esses três, beleza. Não, contra os 4, né? Não, é muito difícil. 10 em 3 não dá, gente. Não, 10 em 4. 10 em 4? 10 em 4 dá, né? Mas você tem que ganhar 3 e empatar. O que eu acho extremamente improvável. Eu acho que dessa sequência aqui, o Palmeiras consegue fazer no máximo 7 pontos. No máximo, porque vai oscilar, gente. Você acha que vai perder um, ganhar dois e empatar um? Sim. O que é normal. Os 4 jogos? O que é normal. Eu acho que sim. Pontos? Por exemplo, o Grêmio em Porto Alegre, não dá pra você chegar e cravar e falar, vou ganhar do Grêmio lá. O Palmeiras leva, às vezes leva sorte. O Flamengo, do Grêmio lá. Jogando em casa, o Palmeiras ele tem um aproveitamento muito bom. Pode ser que consiga uma vitória, mas é o Flamengo, que tá com um time acertadinho, tá com um elenco bacana. Contra o Corinthians, velho, é clássico também. Não dá pra você cravar nada que vai acontecer nesse jogo. Então, se você tem uma sequência positiva que você vai... Enquanto dos São quatro Paulo jogos. Também é clássico. Então, mas dos 4 jogos... É que São Paulo não é adversário direto hoje. Ah, sim. Mas dos 4 jogos aqui, se você consegue aí, sei lá, 10 pontos, beleza, ótimo. Mas se numa dessa aqui, de 4 jogos, você consegue 4 pontos... Mas se conseguir aí, mano, por exemplo... Já ferra, entendeu? Olha a conta. Desses 4, se conseguir as duas vitórias em casa, que é São Paulo e Flamengo, são 6 pontos. Se consegue 2 empates, são 8. Tá ótimo, não deixa o menino chegar perto. Não é ruim. É legal. Dependendo do que acontecer nos outros jogos, é muito legal. Não precisa ser 10, mas 8 é legal. Agora, se o Palmeiras ganhar os 4... Você entendeu ou não? Aqui ganha 4, você é louco? Você é louco? Nem cogita aí. Epa. Nem cogita aí. Você tá falando com o líder, ó. Você não tá falando com qualquer mané, não, ó. Escambau. Falei C. Deixa ele falar, ele tá certo. C. Não falei que vai, falei... Mas nem cogita o bagulho, velho. Não, cogita. Tá com medo do quê, mano? Medo aonde? Vocês estão todo borrado aí, velho. Quem tá borrado? O Flamengo tá chegando, o Atlético tá chegando, o Corinthians tá chegando. Estão despencando aí, ó. É o quarto colocado, nosso cego. Tá despencando aí. Quem tá despencando aí é o Santos, que não tá no G4. Ô, meninos, o Thiaguinho aqui do Twitter lembrou que em 2014 o Palmeiras fez 40 pontos no total. O Palmeiras é verdade. Hoje... Foi isso? Foi, o Palmeiras em 2014, que era o ano do centenário, ele quase caiu. Mas ele aí é exceção 40. À regra. Não, mas eu tô dizendo. Outro time, mas esse ano já tem 43. É, pô. Ah, sim. Pensei que você tá falando com relação à nota de corte. Falta 16 jogos, hein? Muito bem. É, agradeço o Santos aí. Ó, RG, ao invés de você deixar os caras caírem. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ser construindo com valor. Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Pirelli, chegou a promoção Pirelli, você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Acelerou, comprou, ganhou. O Estádio 97 tem oferecimento do Renault Logan, Dodô. Ah, vamos falar do Renault Logan, né? É. Claro. E olha só, quem anda batendo um bolão é a Renault, meu amigo, com a condição do Logan, que você só começa a pagar em 2017. E ainda leva de graça a central multimídia 7 polegadas para você ouvir os jogos do seu time. É ou não é uma bela jogada, hein? O Logan, além de ter aí um porta-malas gigante de 510 litros, ele tem computador de bordo, piloto automático e o maior espaço interno da categoria. Passe em uma concessionária e faça já um test drive ainda hoje, hein? Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Renault Logan. Estádio 97. É. O placar do Estádio 97 informa. Domingo de manhã, na Vila, festa bonita, despedida do Gabigol, 10 anos, né, no Santos. Aquela coisa toda, mas esqueceram de avisar o Figueirense aí, ó. Gol dele, ó. He-Man. Rafael Moura. Figueirense 1, Santos 0. O pedido ficou meio estranho, né? Nem você dançar a valsa com a irmã. É meio... O cara indo embora, meu time perde, RG. Enfim, não foi legal. Hoje fazia tempo que o Peixe perdia lá, hein? O Peixe também tá jogando muito com o time grande quando tá pegando os times lá de baixo. tem sido um Robin Hood. É, mas a sua frase foi perfeita, viu, seu Bento? Vai. Esqueceram de avisar o Figueirense, velho. Sim. Pô, que tinha festa na vila, entendeu? Que o Santos precisava ganhar o jogo. Esqueceram de avisar. E o Figueirense foi lá e fez a festa. RG, olha, pode falar. Todo mundo assim comentando sobre o Lucas Lima. Passa no momento. Deu uma balada, todo mundo saindo, só ele que não foi, será? É, pode ser, eu não sei. É, quando eu disse aqui que o Santos, reconheci que o Santos tinha despencado na tabela, e por incrível que pareça, ainda continua agora lá. Continua mesmo bem. Essa derrota continua grudado lá, colado lá. Quer dizer, então não despencou, está despencando tecnicamente. Despencou ou não despencou, RG? Não, ele não, tá parou de despencar porque se agarrou no quinto lugar. Mas o pior que isso, mano, é despencar moralmente. Porque, pô, não foi... Vocês se lembram que sexta-feira eu disse, quando o Sombra falou, pô, o Santos vai pegar o Figueirense na Vila, é favorito. Mas eu disse, na teoria, porque o Santos perdeu, gente, pro América. Quer dizer, então, qual a surpresa? Já tinha, essa surpresa já tinha ido pro saco. Perdeu pro América. Então, perder... Mas era um jogo fora. Ah, mas a Sombra, pelo amor de Deus, mas era o último mas da Santos, tabela. Mas o goleiro do Figueirense foi bem no jogo. Ah, o último da tabela, então, mas foi aquela coisa foi da... Foi bem, da, é verdade, é, gente. Tá pegou bom, tudo pegou, lá o catito, pegou, véio. Pegou, mas quando você pega tudo, mano, o opositor tem que se sacrificar mais ainda. Se o cara tá pegando 5 bolas, você tem que chutar 15 no cara, entendeu? Não pode dar o mole que dá, aquela... Mas jogou mal o Santos? Ah, jogou. Se você não ganha, você jogou mal. Não, nem sempre. É, jogou mal. Você fica chutando bola em cima do goleiro, né? Você fica displicente, você fica entrando naquela que vai ganhar a hora que quiser. Né? Então fez um primeiro tempo. Pô, chutou lá, só o Santos jogava no primeiro tempo. Aí chutou 15 bolas no gol, 5 no goleiro, 10 pra fora, aquela coisa. Festa, né? Alegria, galera. Pô, não pode, cara. Você tem que se concentrar, a gente cansa de dizer. Time pequeno, quando joga contra time grande, a concentração dos caras é maior, é melhor, entendeu? O cara tem dignidade, o cara tá defendendo o dele, o da família, o do vizinho, tudo, cara, o cara tá defendendo. E o cara do time grande, não. Ele acha que é festa, que ele vai ganhar a hora que quiser, que ele pode ganhar a hora que quiser, e não é mais assim. Ele tem que impor, ele tem que mostrar que é grande. O Santos não pode se dar esse luxo. Agora vai chegar contra o Internacional, vai jogar pra caramba, vai ganhar? Pode... É lá em Inter, né? É, pode ser que sim. Olha como, a ressurreição como, do Inter. Ó. Como fez com o Atlético Mineiro. Quer dizer, pegou o Atlético Mineiro e deu um sacode. Vocês nem brincam de perder pro Inter, hein? Olha a ressurreição do Inter, hein? Entendeu? Olha aí, hein? Aí pegou o Atlético Mineiro e deu um sacode. Então você não pode depois pegar o América Mineiro e perder. Você não pode pegar o Figueirense em casa e perder, desculpa. Não pode. Você tem que estar tá ligado. Se você Curitiba, quer ser campeão, véio. Entendeu? Tomaram ferro do Curitiba. Curitiba. Não pode. Não pode. Então, o que precisa detectar agora? É uma queda técnica, né? Os caras não estão nem aí, estão recebendo direitinho mesmo, esse dinheiro entrou, não entrou. Precisa ver, né? Precisa detectar. Porque vai deixar escapar novamente a oportunidade de pegar um G4, de ser campeão no Brasileiro. Continua ainda tem uma chance. Ainda tem uma oportunidade, tá colado. Se abrir mão disso, aí, meu amigo, já é. Nossa, que xoxa a despedida do entendeu? Gabigol, já né? Nossa, ficou um negócio tão mambembe. É, e o cara nem é. Você viu no final, ele entendeu? Não sabia, porque acho que deviam ter alguns torcedores que estavam xingando ele. Ele não sabia se ele ia pra perto da torcida, se ele dava tchau, se ele ia embora, ele ficou olhando aí assim no campo. Aí meteram uma emicida lá. Eu não teria feito isso. Ah, bobagem. Faz uma entrevista... Bobagem. Isso, vai pra coletiva. Desde quando o torcedor vai aplaudir jogador que tá indo embora? Não, Benja, você perdeu. Você acabou de perder. Você acabou de perder, Benjamin. Com um time que tá na zona do rebaixamento. Você pega um microfone pra dar risada e falar o quê? Lá no meio, velho. Torcida meio já foi embora. O cara não sabia o que tava acontecendo. Uns micos, velho, que você paga de graça. Mal feito. Mal feito. Paga de graça. Não souberam fazer, não. Ah, meu Deus, é. Vai pra coletiva, cara. Se despede lá na coletiva. Não, e ele sentiu, né? Que ele foi falando, não sabia o que falar. Voto em breve, amo vocês. É, vai falar o quê, né? Volto nunca mais. Essa é a pior. Volto em breve. Estádio 97, o teu oferecimento do Extra. Peraí que tem mais placar e jogo bom. É isso aí, você merece começar a semana torcendo com Extra Gol. Extra Gol tem ofertas campeãs pra você reunir os amigos, a família e torcer. Leleu, leleu, leleu, leleu. É, acompanhar a rodada do fim de semana, esvaziou a geladeira com aquela Brahma bem gelada? Responde aí. Então aproveite que o Extra tem ofertas imperdíveis e não deixe faltar Brahma para os próximos jogos. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar o quê? Brahma, lógico. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos e Brahma, o Extra é o dono da bola. Então escale a Brahma na sua torcida, hein? Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. É isso aí, só com moderação, narigudo. Continuando o Estádio 97 com placar do estádio, oferecimento de Iliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Também oferecimento de BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. O placar do Estádio 97 informa. Galera, preciso desabafar aqui. Dá pra perder pro outro time? Pode ser qualquer um. América, Chapecoense. Não vai perder pra Ponte, cara. Porque aí bomba aqui o Twitter, as mídias sociais da rádio pra tocar esse som. Eu não aguento mais o homem macaco. Não aguento mais. Aumenta o volume. Ponte 1, Ponte 2, Corinthians 0. É, a coisa tá preta lá, hein? Caramba. É, Moyo. Que parlada, hein, mano? Meu Deus do céu. Mas estamos no G4 ainda, Paquito. Exatamente, é isso que eu ia falar mesmo. Quem é isso que tá buzinando? É a buzininha do triciclo galinha, mano. Não, isso aí é o barulho da sua calcinha. Ah, juiz! Que tem enchimento, velho. Sabe aquelas calcinhas de véio com enchimento? Fica nervoso, fica nervoso. É, o Coringão tá no, tá no G4 ainda, Paquito. Então, se acabasse o campeonato hoje, não, eu ia pegar a pré-libertadores. Isso que é duro, isso que é duro. Pré-libertadores, mano. É impressionante, Corinthians, a draga que tá. Faltou camisa pro Santos e pro Grêmio, velho. Isso que é duro. Sai todo mundo, tá lá no G4 e no Corinthians. Mas, ô Bento, ó, com relação a esse jogo de sábado aí, mano, na boa. Ah, mas deixa alguma coisa pro Benja comentar. Não, tranquilo, hein? Só vou dar paulada e vou sair, ó. O negócio é o seguinte. Ai, que gostoso. É, o Corinthians, ó, foi apático, foi submisso, é, um jogo praticamente entregue na mão da Ponte Preta. Aí vem gente agora querer falar, ah, mas o Balbuena não era pra ter sido expulso. Primeiro, eu achei que foi falta e na condição que o cara tava na frente do Cássio, era uma chance clara e manifesta de gol. A regra manda expulsar. O árbitro viu aquele toque na cintura do jogador da Ponte. O cara foi esperto, se jogou. Beleza. Isso daí é erro do Balbuena. Ele ainda tentou continuar a jogada, hein? Mas é que tá, Sombra. É, eu acho que aquele encostão que o Balbuena dá não foi suficiente pra derrubar o cara. Só que o cara foi malandro, foi esperto. E a partir do momento que o teu zagueiro tá correndo atrás do atacante, é porque ele tá mal posicionado. Já perdeu a jogada. Já começa por aí. O Balbuena tava perdidinho. Aquela jogada ali, na minha opinião, não influenciou em absolutamente nada a partida. Nada. O Corinthians, ele tava muito pior do que a Ponte Preta já no jogo. Só dava Ponte Preta, mesmo quando o Corinthians tava com 11 em campo. E usar isso daí como desculpa, como artifício, chega a ser patético. Porque isso aí você tá querendo transferir a responsabilidade de um mau futebol, tá certo? Uma má partida, ao árbitro. E eu não faço isso. Quando eu vejo um erro de arbitragem e o Corinthians ele foi prejudicado de fato, eu falo. Como eu falei naquele episódio do Amarelo aqui no Pacaembu contra o Boca, que foi uma vergonha. Agora, esse lance, falar, ah, o árbitro ferrou o Corinthians, não. Isso daí é transferir a responsabilidade de um mau futebol, de uma má partida, pra conta do árbitro. Isso eu não vou fazer, não. Tá na cara que o Cristóvão não é técnico pro Corinthians. Não é mais técnico pro Corinthians. Ele já teve a chance dele e já provou que não deu certo. Se a diretoria do Corinthians ainda quiser pegar alguma coisa desse Campeonato Brasileiro, ou brigar pelo G4, ou entrar de fato no G4 e permanecer aqui até o final pra conseguir uma vaga de Libertadores, tem que trocar o treinador. O Cristóvão, mas é verdade, Domênico. Você pega, por exemplo, o Audax, no começo do ano, era um time que ninguém conhecia, e o Fernando Diniz trabalhou aquele time pra que o time conseguisse tocar a bola, criar jogadas, e assim chegar onde chegou no Campeonato Paulista. Fez uma final lá contra o Santos. Era um time, Domênico Gato, que não tinha jogadores consagrados, mas era um time que trabalhava a bola, tinha jogadas. Diferente do Corinthians. O Corinthians hoje em campo é um catado, parece um time de firma. Aqueles caras que nunca treinam e quando, ah, tem o jogo domingo de manhã, vamos, e todo mundo corre atrás da bola. É isso que é o Corinthians em campo hoje. O Cristóvão, ele não tem artifícios, talvez aí, ou até mesmo conhecimento, pra criar um fato novo, cara. O Corinthians, ele tem um elenco limitado, a diretoria vacilou, Vacilou, concordo. Não trouxe jogadores quando deveria ter trazido? Concordo plenamente, não tô eximindo a diretoria de culpa, não. Tem culpa sim também. Mas com o que tem, o Tite fazia o time jogar bola. Por que que o Cristóvão não consegue? Tá boa. Eu não sei qual que é a opinião do Benjamin com relação ao trabalho do Cristóvão, mas eu acho que o Cristóvão tem que ser demitido. Quem viria, eu acho que... mano? Ó, pode ser. Na sua opinião. Ó, eu não traria o Fernando Diniz, coloquei o Aldax aqui como exemplo, mas eu acho que o Fernando Diniz hoje não tá credenciado pra dirigir o Corinthians. Eu vou desenterrar um cara que eu tinha enterrado. Quem? Luxemburgo. Ei! Luxa. Você tá falando sério? Tô. A cara do Benjamin. Tô. A cara do Benjamin. Traria novamente o Luxa. Eu vou discordar totalmente do mano. Pra variar um pouco. Eu acho que as críticas ao Cristóvão são exageradas. Ele põe o Rodriguinho pra jogar capitão. Eu não teria trazido o Cristóvão. Eu falei aqui no dia. Eu não teria trazido o Cristóvão. Rodriguinho, não, capitão. Eu não teria trazido o Cristóvão. É, eu não teria trazido, gente. Falei isso no dia. Agora, jogar tudo que tá acontecendo na conta do Cristóvão é sacanagem. Mas não joguei o tudo. O ataque do Corinthians é bizarro. Não tem. Sábado jogou mal, jogou. O Balbuena vai lá e é expulso com 17 minutos de jogo. Matou o Cristóvão. Mas já tava jogando mal, Benjamin. Ia tomar o gol, era questão de tempo. Já tava mal. Antes tava da expulsão jogando, já tava mal, tava por entregue. Incrível que parece que tá jogando contra a Ponte lá, que é casca de ferida. A Ponte Preta ganhou do Palmeiras no Lucarelli. E empatou aqui, quase ganhou do Palmeiras, do estado do Palmeiras. Tá certo, Dodô? Quase ganhou, não. Mas o problema não é jogou perder bem, da Ponte. Empatou, bem, jogou bem. Quase ganhou, não. Empatou. Quase ganhou, não. Quase ganhou. Lá o Palmeiras quase empatou bem. Porque roubaram. Há quanto tempo o Palmeiras não ganha da Ponte? Não, sim, eu tô querendo falar, ganhou em casa depois do estádio. A Ponte é um jogo difícil. Não, mas eu não falei que... O que eu tô só falando é o seguinte. Que a Ponte Preta é ridícula, eu não falei isso. Quando eu falei que eu teria o Oswaldo Oliveira, todo mundo encheu o saco. A torcida não gosta do Oswaldo Oliveira. Eu vi o Cristóvão. 15 minutos do primeiro jogo, a torcida já não gosta dele. Agora, tem que... Eu não mandaria embora agora. Ah, eu mandaria. Tem que ficar o Cristóvão até o final do ano. Imagina, aí não pega não G4. E se pegar G4, sem o Cristóvão, com o Cristóvão, vai ser milagre. Ah, se trouxer o treinador, acho que ainda pode almejar qualquer coisa, velho. O Luxemburgo aqui, se tem um cara que é o maior fã do Luxemburgo nessa mesa, sou eu. Sempre fui. Não dá. O Vanderlei, infelizmente, hoje, não dá. E outra, ninguém dá pra fazer milagre. O Corinthians não tem atacante. Não tem também atacante. Acho que não faz milagre, não. E, ó, não é fazer milagre, gente, mas dá pra pegar um G4 ainda. Elenco e tem. E se não perder até quarta-feira, o Fagner... Porque jogador que tá jogando aqui no Brasil, que foi convocado, quem não for embora na janela até a quarta-feira que fecha, vai embora no final do ano. E vestir o caminho da seleção é porque vai vender agora. O Fagner não vai agora, não. Então, se não for agora, vai em dezembro. Não, que vá. Aí que eu quero ver. Aí não tem. Mas dezembro é outra coisa, tem que pensar agora. É, eu vejo a situação de hoje do Corinthians, igual aquela lá que o Márcio era técnico agora do Corinthians. Lembra do Márcio Bittencourt, em 2005? Se não sai o Márcio e chega o Antônio Lopes pra conseguir o título, não ia, não. Pra mim, o Márcio, não, basta jeito. Pegar o aproveitamento das últimas partidas do Márcio. O Corinthians, ele tinha declinado, o Corinthians tinha definhado no Campeonato Brasileiro. Se não tivesse trazido o Antônio Lopes, o Corinthians não teria sido campeão aquele ano. E digo mais, o problema não é perder pra Ponte, porque a Ponte hoje é um adversário. Perdeu, né? É lógico. Aí que tá. Existe uma diferença de você perder jogando bola e você perder da maneira apática como o Corinthians perdeu. Mas não é questão de perder jogando bola. Benjamin, era Ponte Preta, joga de igual pra igual. Mano, com 18 minutos perde um jogador, já acabou. Mas Benjamin, até 18 minutos não tinha feito nada. O Corinthians foi dar um chute no gol 45 do segundo tempo. Pô, mas o Corinthians ganha, não tá... Mas o Corinthians... Você tá falando, Paulo, quando perde? O Corinthians tá ganhando sem jogar nada. Isso é verdade. Mas aí que tá. É uma crítica aí ao trabalho do Cristóvão. Então, mas não é. O fato de vencer não quer dizer que você jogou bem. Eu vou repetir, eu não acho que o Cristóvão é o melhor treinador do mundo. Repito, eu não teria trazido o Cristóvão. Eu teria trazido naquele dia o Oswaldo Oliveira. Mas aí, não, o Oswaldo é uma porcaria, porque a torcida não gosta dele, porque a diretoria tem medo das críticas, tá aí. Bom, você tá vê muita diferença entre Oswaldo e Cristóvão? Eu vejo. É tudo ali, tem que trazer o Luxemburgo, atenção, Roberto de Andrade, traga o Luxa. Não dá, hein? É, o Cristóvão traz o Luxa, que o Luxa dá um jeito aí. É verdade, aí. O Luxa vai dar um puta jeito. Lógico que dá, O Vanderlei tá com retrospecto bom. Não tá com retrospecto bom, mas é o Corinthians, Benjamin. O Corinthians funciona como se fosse a capa do Batman, velho. O cara médio cresce, velho. Mas vocês veem como tá ruim o mercado brasileiro. Quando técnico, veio pro Corinthians. Mas o Adilson Batista não é técnico, velho. Desculpa. É. Para. Não, mas para. Você falou que o Corinthians para. Faz o técnico, não precisa. Você não falou pra ele falar? E você, mas corintiano? Mas o dobro de zero é zero. Você é que você, corintiano. Você Luxa prefere, não é zero. Você prefere quem? Luxa? Quem você prevê? Não, eu ou não... a manutenção do Cristóvão, não, como diz o Benjamin? Eu vou te falar. Nós estamos... Benjamin interno ou Benja? Não, interno Benja não. Interno Benja não. Quando trouxe o Cristóvão aí, eu falei, eu não entendi isso aí. Só que nós estamos no dia 1º de setembro, por sinal, aniversário do Corinthians, quinta-feira. Cara, setembro, outubro, novembro, Porque dezembro só tem, acho que uma semana, uma rodada. Vai trazer treinador agora? Puta lógico, bobagem. Lógico, imagina. Tem Copa bobagem. Do Brasil. O Corinthians, ele pode buscar o título da Copa do Brasil. Tem que se coçar, velho. Porque se, ó, se preservar o Cristóvão até o final do ano, não pega G4, velho. Tá na cara que não vai pegar. O time do Corinthians hoje não tem padrão. É um catado correndo atrás se da bola. E qual o problema de não pegar G4, hein, mano? Qual o problema, catar. Cara? O Corinthians pegar G4 é um milagre. Que milagre, que milagre. Gente, é o time do Corinthians desse ano é fraco, não hein? Deu liga. Vai ter camisa, velho. Tem camisa. Que camisa? Ué, passou o primeiro turno inteiro mas dentro do G4. Camisa, como mano. Não existe? Mano. O time do Corinthians, se você comparar com os adversários, ó. Palmeiras, Atlético Mineiro, mas é bobagem, Grêmio. Esse negócio de, tem não, camisa, não, é, não. Não tem camisa. Ó, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Santos e Grêmio. O Corinthians, atrás desses cinco que estão brigando pelo título brasileiro, o Corinthians ele tem um time inferior a todos há eles. Seis meses. E mesmo assim, bem, mano, e mesmo mas assim, não tem camisa. Passou o primeiro tempo. Ó, mas... o primeiro turno inteiro do Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians passou dentro do G4. Há seis meses. Há seis meses. Há seis meses atrás. Há seis meses atrás eu falei, Corinthians tem que trazer dois, três jogadores mais tarimbados. Eu concordo. Não, esses aí não dá, não é tá forte, faltando um não pouco. É, mas agora não tem o que fazer, é o que agora, tem. Agora não tem o que fazer. Mas mesmo com esses caras, o Tite fazia o time jogar bola, Sombra, eu concordo, o time do Corinthians é limitado. Nesse final aí, esse ano aqui, mesmo no final, tava indo aos trancos e barrancos. Benjamin, o Corinthians passou o primeiro turno inteiro no G4. O Corinthians na Libertadores, eu falava pra você, não dá pra acreditar, não vai a lugar mas nenhum. Mas, gente, não dá pra falar que é sorte, um time que passou mais da metade do campeonato dentro do G4. Eu não falei sorte. Mas às vezes vai no embalo de foi no piloto automático que foi no embalo, foi o começo do Cristóvão. Agora, quando o Cristóvão precisou ser Cristóvão Borges, ele deu a tarja de capitão pro Rodriguinho. Mas realmente outro contexto. Mano, quem é o ataque do Corinthians? Benjamin, se você pegar hoje, ó, por exemplo, o que eu faria ainda foi embora. Meio-campo, eu adiantaria o Elias, eu tirava ele da posição que ele tá jogando hoje de segundo volante e colocaria naquela posição o Camacho. Colocaria assim, ó, Christian Camacho, Elias um pouco mais avançado, aberto numa ponta, o Marquinhos Gabriel que não tá jogando nada e na outra o Marlone. E coloca lá de centroavante o próprio Romero. O Guilherme é um outro morto, velho. Então. Se arrasta em campo, então, mano. Então vamos lá. Quem pediu o Guilherme? Guilherme? Não sei quem pediu. O Tite. Ah, tá. É, mas foi o que tinha, Benjamin. A diretoria falou, não temos dinheiro, não podemos investir. Eu adoro o Tite. Não tem tu, vai tu mesmo, velho. Mas você vê como é que é. Mas não é Deus também, né? Então. Mas aí que tá. Pode errar. Por isso que eu tô falando. Ah, não dá pra botar tudo. Lógico que o Tite pode errar. Eu tô querendo justificar que não dá pra botar tudo na conta do Cristóvão. Por exemplo, trouxe o Marlone, o Tite deu chance? Não. É, Luciano, o Tite queria o Marcel? Não, ele dispensou. Não, dispensou. O Tite queria o Maicon? Dispensou também, tá jogando na ponte. Vai bem. Dispensou também. Tinha o Felipe, que tava jogando pra caramba o zagueiro. Foi vendido. Foi embora. É, mas aí o Tite não tem o que fazer, vai amarrar o cara. Não, tô falando do Tite, eu tô querendo mostrar... Falta jogador. Eu tô querendo mostrar que não dá pra fazer milagre. Que não dá pra jogar tudo na conta do Cristóvão. Não tô falando que o Cristóvão é o melhor time do mundo. O time não tem padrão, Benjamin. Não tem padrão porque o time é super ultra limitado. Mas é que tá completado. Gente, o Aldax era limitado e criava jogadas. Isso é de brincadeira. Aldax, mano. Basta você analisar uma partida de futebol, por isso não cria nada, velho. Que Aldax, meu. Se o Corinthians entrar quarta-feira no jogo contra o Fluminense da Copa do Brasil, ficar 15 minutos tocando bola pra lá e o caso for sair, você vem aqui e xinga. Isso é de brincadeira. Para. Você vai comparar o Aldax com o Corinthians? Você não tá analisando a partida taticamente. Eu analiso. O Corinthians não criou nada, absolutamente nada. Eu não tô falando isso, mas nunca criou. Mas comparar Aldax com o Corinthians é bizarro. Tô comparando situações de times limitados que trabalham a bola. Não dá pra comparar. Um trabalho, outro não. Não dá pra comparar. Cadê o Fernando Diniz? Porque deixa ele time... lá. Eu não tô pedindo o Fernando Diniz no Parque São Jorge. Querendo falar o Luxemburgo. O que eu tô só querendo justificar é o seguinte. Não dá pra jogar tudo na conta do Cristóvão, gente. Mas não joguei tudo na conta dele. Eu falei que a diretoria tem culpa. Tem que mandar ele embora amanhã. Tem que mandar. Tem que mandar ele embora. Tem que mandar. Eu acho que também tem muito de confiança. Quando o Tite tava lá, ainda vem aquela sombra das conquistas. E você tem dentro do elenco uma confiança até natural em cima daquilo que vem acontecendo. Né? Pode ser que se ainda tivesse o Tite, pelo fato de ser o Tite, o psicológico se traduzia em um pouco mais de confiança para o próprio time. Com a saída do Tite e a entrada do Cristóvão, você vai perdendo aquela confiança, você vai perdendo aquele rastro de time outra, campeão. E não vamos esquecer... A queda. Eu concordo, mano. É assim, eu entendo o que você tá dizendo, mas assim... Outro dia a gente tava até debatendo. Eu não vejo o time do Corinthians como um monte. Não vamos esquecer uma coisa. O Corinthians de um ano pra cá é o time que mais perdeu jogador. Normal. Veio China. Veio todo, o ano passado perdeu e ficou pro brasileiro. O Corinthians é um desmanche atrás do outro. Esse ano, perdeu o jogador e perdeu toda a comissão técnica. É difícil. Perdeu a comissão técnica em maio. Foi maio? Perdeu. São duas coisas, né, Benja? Um é que mas perdeu peraí. E a outra que talvez o Corinthians não seja o técnico. É lógico que não é. O time do Corinthians, mesmo limitado do jeito que tá, o Corinthians, ele tinha o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro e a melhor defesa. Eu não contesto números. Isso aí era até a virada do turno. Gente, eu não falei que o Cristóvão é o treinador dos sonhos. No dia que o Corinthians contratou o Cristóvão, eu falei, eu não entendi a contratação do Cristóvão. Mas tá difícil arrumar o técnico dos sonhos no mercado brasileiro. Eu falei pro Roberto, presidente do Corinthians, falei, é o Cristóvão mesmo? Eu me surpreendi. É um puta num cara legal, o Cristóvão inteligente e tal. Só tô falando que mandar o Cristóvão embora hoje não vai mudar nada. Pelo contrário. Eu acho que muda. Eu acho que muda. Volto a falar. Domênico Gato, o Corinthians até a virada do turno, a gente tá falando aí de 19 partidas, tá? 19 partidas. O Corinthians, ele tinha o segundo ou terceiro melhor ataque do Campeonato Brasileiro e a melhor defesa contra números, mas aí que tá, Benjamin, é isso que eu tô falando, na mão do Tite, esse mesmo time jogou bola. O Tite foi embora, não dá pra comparar mais. É isso que eu tô falando, Benjamin. Não tem treinador, não tem, você não tá falando grego. Tá batendo em faca. O Cristóvão, ele poderia fazer algo melhor, não tô falando que o time do Corinthians aqui é o suprassumo, não tô falando isso, mas o Cristóvão, se ele tivesse um pouco mais de conhecimento ou até um pouco mais de moral perante os jogadores, ele conseguiria fazer um trabalho próximo ao trabalho do Tite, mas melhor do que ele tá fazendo, Benjamin. Tá perdido, cara. O treinador que o Corinthians deveria ter trazido, o Roberto de Andrade, não quis. Quem era? Era o Mano Menezes. Eu falava aqui, um dia eu liguei até pra ele, falou, Roberto, é o Mano Menezes. Mano Menezes, não, esquece de jeito nenhum. Esse era o treinador pra ter trazido. Não trouxe. Qualquer outro treinador, até o Oswaldo que eu pedi, ia acontecer a mesma coisa. Pra você substituir o Tite, é uma pedreira. É difícil demais. Concordo. É uma pedreira. Mas eu também concordo. Quando o Mano Menezes tava no Corinthians a primeira vez, que ele fez um baita trabalho e foi pra seleção, o Corinthians não acertou. Trouxe o Adilson Batista, ficou 3 meses e foi embora. É complicado. O Cristóvão, prova, dificilmente vai ser o treinador do Corinthians ano que vem. Só tô falando que agora não tem mais o que fazer. Ah, e só um detalhe aqui. Boa noite. Eu tô ouvindo atentamente. Silvestre. Tudo bem, Benjamin. Mano, tudo bem, boa noite. Todo mundo? Nós. Queria dar o destaque à bela partida do Malone, viu? Realmente, mais uma bela partida do Malone. Foi escalado, Malone? Não, eu comparei ele de técnico e jogador. Eu acho que o Malone tem esse diferencial. Quando o Corinthians... Você agora pegou pra ser irônico? Ah, não, é minha opinião, Sombra. Mas quando o Corinthians perde... Você reclama muito. Quando o Corinthians perde, é culpa do Malone. Quando o Corinthians ganha, que o Malone joga pra caramba... Quando convém, aí é o coletivo. É, não tem que crucificar o Marlone, não, velho. Que culpa tem o Marlone? O time do Corinthians hoje é um catado, velho. O Balbuena foi expulso com 17 minutos, cara. É, encheu o saco, viu? Aí não dá. É divertido. Você tem uma idade, viu, Benjamin? Olha, você tem que virar sarrista, viu? Ô, Zé, o zagueiro do Corinthians, o titular, é o Iago. O Cristóvão tem culpa que o Iago faz gol contra, faz pênalti bobo. É o zagueiro que tá lá. Aquele Wilson tá machucado. Entrou o Pedro Henrique ontem na roubada, o menino. Mas o Wilson já tá apto de novo. Ele tem culpa, o Cristóvão? Mas é isso que eu quero te falar. O Babuíno foi mal também, hein, Beijão? O Babuíno foi... O Babuíno é expulso com 17 minutos. Jogando contra a Ponte em Campinas. Milagre. O que que o Cristóvão pode fazer? Agora, que mas o Cristóvão... Mas tomar o gol do mesmo jeito. Que o Cristóvão... Que o Balbuena em campo, o Corinthians ele tá sendo amassado pela Ponte. Mas vai ser, mano. O Corinthians quando ganha é amassado. Mas é que tá, Benja. É, existem derrotas e derrotas. O problema não é perder pra Ponte. O problema é como perdeu pra Ponte. Um time extremamente apático, omisso, submisso em campo. Sim, gente. Com 17 minutos jogando contra a Ponte lá, com um jogador a menos, já não tinha mais milagre. Ah, fora Cristóvão, velho. Perdeu de dois, perdeu pouco mas até. Eu já vi times, às vezes, com menos jogarem... Mas o time do Corinthians é um time, gente... É que não... é fraco mesmo. É isso que eu tô querendo. Não é fraco. Eu não acho que não é fraco. Acho fraco. Ele não é um time... É um time que estar no G4... É muito. Um time fraco não ia passar o primeiro turno inteiro no G4, velho. Mano, o Atlético Mineiro tava na zona de rebaixamento as 5, 6 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. É. O time do Atlético Mineiro... O Atlético já tá beirando o G4, Benjamin, tem 10 rodadas, para. 10 rodadas, tô falando o começo do campeonato. Se o Atlético Mineiro tiver jogando mal, aí é uma coisa preocupante. Se o Flamengo estiver jogando mal, se o Palmeiras estiver jogando mal, que são os três melhores elencos do Brasil, estiver jogando mal, aí é diferente. Agora, olhando o Corinthians, jogo, velho. É que os próprios jogadores ali, quando eles vão sair com a bola, eles não encontram pontos de apoio pra poder criar jogada. Eu concordo, Sombra. É um time extremamente perdido em campo. Mas volto a falar, ninguém permanece no G4 durante um turno inteiro por acaso, gente. Só pra terminar. Algum mérito tem também. Só pra terminar. Olha que coisa maluca, Apareceu o Marcial da base. Todo mundo fala, puta, olha só, o Corinthians revelou um puta no moleque. jogando bem. É ou não é, Bar? Cadê ele, hein? Mas... Foi emprestado pro Cruzeiro. Ah, bom. Aí você pergunta, mas por que foi emprestado pro Cruzeiro? Ah, pra pegar experiência. Pô, pega experiência no Corinthians. Ele joga no Cruzeiro? Não. Mas no Corinthians tava jogando bem. Aí então apareceu. Aí apareceu o Maicon. E cadê ele? Maicon. Que foi dito que era o novo Elias. E que também estava jogando bem. Olha o tal Maicon. Cadê ele? Na ponte. Na foi emprestado ponte. Pra ponte. Ele jogou sábado. Foi emprestado pra ponte. Aí o que aconteceu? Aí o que acontece? Tinha o Bruno Henrique. O que aconteceu? Ele? Vendeu. Vendeu. Aí tem volante. O Williams, que o Corinthians trouxe do Cruzeiro, que eu também até hoje Williams. Eu não entendi. Que não foi o Cristóvão que pediu. Gente, pra quem não lembra, o Williams é Williams. Jogador do Corinthians. Ele tá lá, ele não joga. É. Foi o Cristóvão que pediu? Não foi. Aí vai agora e contrata o Jean do Paraná. Sendo que você tem dois moleques da base que é tido como revelação que foram emprestados. Cadê? Porque precisava pegar a experiência. É o Cristóvão? Não é. Não, mas... Aí o Corinthians não contratou um atacante. As coisas talvez se somem, né? Repito, eu não tô falando que o Cristóvão. Só tô falando assim, não ponham tu na conta do Cristóvão. O Corinthians contratou um atacante? Não. Há quantos meses tá se falando de atacante? Foi o Cristóvão que trouxe o Luciano? Não. Não, contratou o Cristóvão. Foi o Cristóvão que trouxe o André? Gustavo agora vai jogar. Foi o Cristóvão que trouxe o André? Não. Resumindo, o Luciano? O Romero? Não. Você tira o Luca, Cristóvão. Você tira o Cristóvão desse time. O Luca renovou o contrato? O Luca depois renovou o contrato, nunca mais jogou bola. Nem com o Tite. A culpa é do Cristóvão? Não, você pode tirar o Cristóvão e botar não. Quem você também quiser nesse é time falei, que RG. Não vai acontecer absolutamente é nada. Eu Luxemburgo. Falei isso. Depois que o Luca renovou, o Luca renovou e falou, tô nem aí. Tô nem aí. Ele falou, my name is Luca. Tá precisando de ferramentas? Melhor preço? Então vai na Dutra Máquinas, amigão. A Dutra Máquinas é a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Lá você não encontra só máquinas pesadas e industriais, não. Lá você também encontra ferramentas como furadeiras, parafusadeiras, ferramentas manuais, cortadores de grama, geradores de energia, jogos de chaves. São mais de 30 mil produtos com preços imbatíveis. E olha que bacana, o grupo Black & Decker levará você para assistir o Barcelona em pleno Camp Nou. Isso mesmo, você viaja a Barcelona e ainda assiste esses craques de bola. É fácil concorrer. Vá até uma das lojas do Ultra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt e concorra a uma viagem com acompanhante. Depois, é só se cadastrar no site craquesdaperformance.com.br que você já vai concorrer. E falta pouco, hein? A promoção acaba nesta quarta-feira, dia 31. Confira o regulamento e participe. Ferramentas Black & Decker e Stanley DeWalt você encontra nas 5 lojas do Ultra Máquinas. São duas em São Paulo, uma em Guarulhos, Atibaia e também em Mogi das Cruzes. E não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Ultra Máquinas. Ó, assista, você quer assistir o Estádio 97? Você quer assistir o Aguinaldo seduzindo o Domênico? É verdade. Você quer assistir isso, tá louco? O Mano divergindo do Benjamin, enfiando o dedo na cara? Não. Na cara. Ele foi agressivo, né? Ele não sabe o que você viu aquilo? Eu nunca fiz isso. Só mano. Quem assistiu viu. Eu sou eu da nunca paz, fiz cara. Isso, mano. Você não, pode não acompanhar online 97fm.com.br/estúdio ao vivo. A RG morreu o Samir Abdurraq, lembra? Eu tô lendo agora. Acabando de ir aqui no Globo. Ponto... Ele era advogado do Pelé, né? É isso. E ó, mande a sua mensagem, participe do programa. Pô, pra mim é um dos melhores momentos do programa, é o momento das mensagens dos ouvintes. É verdade. 94-353-0150, WhatsApp. Do estádio, o estádio, aliás, o WhatsApp da Energia. WhatsApp. 94-353-0150. Mande mensagens de até 30 segundos. WhatsApp, né? Hoje com o tema aí, firmeza aí, o tema do WhatsApp aí. É, já transou no Uber? Você já transou no Uber, Dino? Já, várias vezes. Eu me faço de Uber e seduzo as mulheres. Tá certo. Vamos lá, vamos ao telefone, 3284-7097. Liga aí, participa ao vivo do programa. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também do Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra é Gol. Quem ligar e disser, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. E quem disser Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramentas, concorre no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. Então, Ribeiro, tornamos a nos encontrar. Nada de certo. Alô. Vai, Delícia. Alô. Tá te encarando, mano? Domênico? Fica me encarando. Opa, quem é? Ô, Domênico, aqui é o Brandon. Como? Brandon. Brandon. Isso, Brandon. Brendon do quê? Seu nome diz personagem de Brendon. Seriado americano. É verdade. Barrados no Baile, era o irmão da Brenda. Ah, olha aí. Barrados do Brendon. É. Fala aí, Brendon. Vocês são moda, hein, mano? Caraca, velho. Consegui, baralho. Puta, tô feliz, hein, mano? Boa. Falando o nome, vamos Ainda lá. Ainda bem. Vamos lá. Brendon Sanders de Sá. Sanders. Ó, Sandra de Sá. Olhos coloridos. É boa essa música. Descendência gringa aí na família? Então, dizem, né, que o povo veio lá de Portugal, né? Porque é nome composto, né? Tem aí, Brendon é um nome extremamente português. Ah, né? Opa! Opa! Sanders. É, nossa, Sanders também. Brendon Manuel. É. Brendon Vieira. Sander. É. Não, mas tem Sanders. O Sanders, ele é do lado Vieira também. Então Sá é português, Vieira. Mas esse Sanders aí... Oi, parabéns pro Vieira, que é aniversário dele hoje. Grande Vieirinha. É isso aí, ele Vieirinha. Me pediu por azar pra lembrar no ar, ele falou, pô... É isso aí. Ó, e por falar em Vieira, não o Vieira gremista, nosso amigo, mas... Parabéns, Vieira. Vieira comida. Como é ruim, cara. Hein? Nossa, você tá de brincadeira. Como é ruim. Você vai é o peixe lá. Você vai tomar tapa na boca. Nossa agora. Senhora. Você vai tomar tapinha nessa bunda, malhada. Eu não gosto de vira, cara. Não gosto de vira. É muito bom. Não gosto. Ô, oh, velhinho aí. Sou popular, anos, mano. Que é classe C, D, E, velho. Nunca comi isso, mano. Juro por Deus. Nem faça questão. Quer véio. Comer? Comer. Olha a comida, sou menina. Olha o respeito poluída. Aí comigo, rapaz. Sou um pai de família, comida rapaz. Que o mano falou. A Vieira. Ah, vai pro inferno. Ou uma Vieirinha ali, cara. Caraca. Quantos anos, cara? Outra coisa que podia uma bolida a face da terra. 12 anos. Alite, velho. Alite é bom. Pô, é bom, Alite. Nossa, tá que louco, nojo, velho. Que nojo. Alite é bom. Nossa, que porcaria, velho. Ah, é bom. Ô, compra Alite assim na lata, mano. Olha, eu prefiro aí, tomar um chá de cocô do que... Não, do que tá comer pizza de Alite, velho. Cerveja com Alite é a melhor combinação que tem. Você é louco, que nojo. Olha, por exemplo, agora, uma pizzaria podia mandar pra nós uma pizza de Alite. Não, chega de pizza, não, Domingo. Leva. Porra, tá de isso é show de quebra bola. O regime todo, velho. Não faz isso, não. Você não come, se alguém quiser mandar não dá, uma pizza. Oh. Olha, se alguém quiser mandar uma pizza pra gente, vai ficar muito grato. Atenção. Eu até lógico, agradeço. Lógico, lógico. Outra coisa que eu gostaria. Não manda, eles nem mandam abraço. Bem pra caramba. Atenção, agora. Atenção, governo brasileiro. Vamos impedir a entrada de anchovas no Brasil. Anchova é bom. Anchova é um lixo, não, velho. Não, é gostoso. Nossa, anchova é legal. Peixinho... Não é, não. Você é louco, não, mano. Como um peixinho grelhado tá bom. Ah, mano, para de ser chato. Esse mano também é uma mauricina. Não gosta de comer nada. Você é louco, mano. Ele só come carpaccio. É, se tornou, né? Pátio, velho. É. Oh, mano, eu sou mortadela, Paquito. É, sim. Feijão e sardinha, agora você tem muita de comer. Ó, sardinha é um negócio, cara, que eu não gosto também, cara. Depois que desceu da laje... Não, mas, pelo contrário, eu sou mortadela e queijo frito. Ah, sei. Eu vou mortadela com queijo, mano. Eu vou até dar um recado pro pessoal importante, aproveitando que você tá falando de Vieira. Você quer comer uma Vieira bacana pra caramba? Bacana. Vai ali no Boru Sushi. Tá aqui, ó. Loucura, loucura. É, no Boru Sushi ali na Avenida Morumbi. 6936. Eu gosto de salmão, combinado de salmão, velho. Vieira combinado nunca, de salmão. Eu nunca comi. Então deixa eu te explicar. Fala o que eu falo. Pede lá pro cara, fala, eu quero comer o combinado de salmão que o mano pede. Então eu vou te dizer um prato legal pra você comer de salmão. É barriga de salmão. Comi já. Barriga de salmão, com um salzinho trufado em cima e um... Puta, agora eu não lembro qual era o outro ingrediente, cara. Tá batendo o carro ali. Fica bom demais. Vou até falar pro Márcio, que agora é sushi man, pra ele preparar um pra mim. Boa. Barriga de salmão eu é top. Eu quero ir lá, hein, Sombra, do lado de casa. Vamos? Hein? Vamos marcar um dia, a gente sai daqui, claro, vamos lá? Vamos? Quando? Não, não vamos dizer o dia, senão... Tá bom, mas você fala aí, pô. É, vamos, velho. Os caras não vão fazer atentado, não, mano. Quem sofre com isso é o Narrick, mano. Ô, velho, quantos anos você tem, cara? Eu tenho 62, opa, você? Eu tenho 23. 2.3, aí, Gê. Hoje é aniversário do Vieira? Vieirinha. Então vamos, Brendon, a saúde dele, né? Ah, sensacional! Sensacional! Ó, o abraço aí pro Alan Cavalieri, que está fazendo uma maçã nos seios. Tatuando uma maçã nos seios, é verdade. Ah, não pode ser. O Vieira agora, velho, tá brincando de banheiro do Gugu com os caras, velho. Tá sentindo a Luísa Biel, velho. Luísa Biel. Que é isso, incrédulo, velho. É, fazer o quê? E qual que é o bairro que você mora? Casa Verde. Eu já liguei uma vez, falei pro Dom Benjamino. Mas ele tá aqui, vai. Ele errou e ainda tirou um barato com a minha cara. Tá bom. Ah, vai. Vou falar de novo, hein? Vamos lá, Benja. Vai lá. Jardim Odete. Jardim Odete. Oba. Aquele que você conhece mesmo. Se é o que eu conheço, amigo. Ó. Oh. É Zona Leste. Hã? Sim. Tem terra? Hã? Mais um pouco pro extremo. Olha os trouxa! Olha os trouxa! Se ferraram, trouxa! Olha os trouxa! Ah! Ah! Amigo. Nossa, agora chama o Rude, é. Agora o Rude, porque esse beijo aí não manja nada. Itaquaquecetuba, amigo. Ah, aí. Trouxa, ô trouxa! Olha o babaca! É o GPS mesmo. Otário! Tá bom, e o time qual é? Domênico, eu tenho dois grandes ídolos na história do futebol, cara. São Marcos e Sr. Domênico Gata, que é a palavra. Nossa. Nossa. Obrigado. Que isso? Pô, agora arrebentou peraí, com a peraí. Calçada, hein? Ô, Domênico, peraí, você viu que ele falou primeiro o Marcos? Porque eu acho que ele coloca o Marcos como em segundo lugar. Não, quem marca em segundo lugar? E ele tá deixa louco? Pro final sempre o mais porque importante. Porque valoriza o último. Você merece, viu? Os últimos serão os últimos. Basta serão você os primeiros. Ver a relação. Por exemplo, o Marcos chamou o Domênico pra fazer a festa de encerramento da carreira dele. Exatamente. O Domênico não chamará o Marcos. Não. Aí que tá. Mas eu não acabei minha carreira. Você tá louco? Mas quando você terminar, duvido. Você não chamará o Marcos. Eu acabei minha carreira, já. Espero que não acabe. Quando você for se aposentar, você chamar o Marcos pra sua aposentadoria. Olha, eu tenho três grandes ídolos. Madonna, Fred Mercury e Domênico. É mesmo? Você gosta? Ô, Guilherme, eu acho que você é, hein, cara? Eu não sou, não. Você é. Sua vagabunda, olha o que você fala. Eu acho que você é. Sua vagabunda. Acho que é. Ô, velho, e aí, cara? Assistiu o jogo contra o Fluminense? Cara, eu assisti mais ou menos. Assim que mais eu tava na festinha assim? Da minha sobrinha. Que delícia, hein? Aí, de vez em quando, eu dava uma escapada, assim, pra assistir o jogo. Eu consegui assistir o segundo tempo, cara. O primeiro foi melhor, né? O primeiro foi bem melhor. O segundo tempo... O Palmeiras teve chance o segundo, viu? Não, teve chance, mas... Ô, vovó, sou seu fã, hein, vovó? Ô, você bebê. Manja muito, hein? Ó, o Beto Guedes, às vezes, viu? É o Roger Beto Guedes é o cantor. O Edu Guedes. Não, o Roger. Edu Guedes é o apresentador. Ah, o Guedes loirinho, lá que parece garçom. O Roger, de novo, não jogou bem. Né? Não, ele entra... O Norberto, ele entra, às vezes, pra tocar a bola, ele quem chuta. Que é o Norberto? O ouvinte, né? É. Bonitinho. Não, é o Brandon. Brandon. Brandon Manuel. É, de fato, ele não vem bem, né? Não tá vindo, não tá jogando bem. O Eriquinho tá melhor que ele, viu? Pô, quem diria, hein, cara? O Eric, que tava desacreditado aí, chegou comendo pelas beiradas aí de leve, assim. Agora já tá tomando a vaga dos caras e já tá jogando melhor já, hein? Mas o que você achou do Mina? Mina! Seus cabelos é da hora! A nova música do Mina é assim, ó. Mina, seus desarme é da hora! Joga muito, cara. Tá jogando bem. Recebeu o selo de aprovação, Rudy Landucci. Oh, a impressão que eu tenho, né? Velho, é que o Mina, ele é muito grande, velho. Então, não dá pra irrigar o cérebro, tá ligado? O cara, às vezes, ele tá correndo, a maior parte do sangue do corpo tá na perna. Eu vi o Bolt. Aí, não, mas é outra pegada. O negócio do Bolt só correu. O Mina precisa pensar, velho. Ele precisa desarmar. O corredor ele teve. É diferente. O Bolt, ele só corre. Ele só precisa correr. Porque ele pensa a estratégia que ele estratégia, usa. Estratégia, velho. Estratégia. Ele larga mal e recupera durante a prova. Agora, o jogador é muito mais complexo o raciocínio do cara durante a partida. Manda correr com uma bola no pé pra você ver o que acontece. É lógico. É totalmente diferente. O jogador precisa pensar muito mais do que um corredor. Claro. Então o Mina, ele é muito grande, Sombra. E a maior parte do sangue tá nas pernas, véio. Então não consegue irrigar pro cérebro. Aí o cara muitas vezes dá um tilt, velho. Mas tilt. É sério? Dá mesmo? Não sei. Sim. Mas é um estudo. Mas o Mina não é um jogador bom? É não, ótimo. Até é, mas aqui ele é meio desengonçado. O Mina joga muito, cara. Onde dá tilt? Ele é o zagueiro titular do time. Ele e o Vitor Hugo tem que ter a vaga titular desse time. Ele é meio desengonçadão. Ó, o Vitor Hugo também caiu muito o futebol dele, hein? Não. Ele disse que caiu muito. Mas foi mesmo bem. Assim, cara, ó, eu gosto daquele Thiago Martins. Ele é jovem, ele tem futuro. E o Dracena, não? Só que o Dracena, cara, ele já tá um pouco acima da idade, né, cara? Eu, particularmente, eu já acho um desperdício, cara. É muito perigoso você ter no sistema defensivo um Zé Roberto com 42. Pelo amor de Deus! 34, cara. Agora, é evidente. Evidente. Paga pau mesmo. Evidente. Nossa, que vai, paga pau. Coral de evidentes, vai. Um, dois e já. Evidente. Eu sou triste hoje. Chupa aí, ô trouxa. Hoje você veio, né? Tá quietinho aí, me irrita. Me irrita. Trouxa. Tô com soco inglês aqui hoje. Deu ruim pra vocês, hein, cara? Vai, eu quero a sua mãe. Mané. Agora, é evidente que o Palmeiras hoje tem lá o Vitor Hugo é o jogador que realmente é o melhor da zaga, né? E você tem hoje o Mina, que acho que tá jogando bem, e o Thiago, que também é bom. Agora, o Dracena ficou na quarta posição aí, hein? Mas o Mina e o Vitor Hugo são os melhores, né? Ah, com certeza. O Dracena, né? Ele até é bom tecnicamente, cara. Só que eu não confio mais nele pegando uma... Sei lá, sabe aquele atacante rápido? Eu não confio deixar ele na marcação de um cara rápido, cara. Eu quero ver Mina e Vitor Hugo na Arena Corinthians. Aí eu quero ver. Porque aí vão ter uma prova de fogo. Tá enrolando. Aí vão ter uma prova de fogo. Tá enrolando. Pera aí, aquele ataquezinho de vocês aqui. Aí eu quero ver. O Vitor Ramos fez gol em vocês lá. Cala a boca. Agora, hein, vovó. Ali é a nossa casa aí, ó. É, ó. Nossa casa é lá dentro do chiqueiro novo aí. Não, senhor. Ó, oh, Corinthians e Ponte Preta são os dois times aí que tem o melhor aproveitamento lá dentro do Chiqueirão. Lógico que é, lógico que é. Para de falar bobagem. A Ponte é o melhor aproveitamento, é a Ponte. Então, não, Corinthians e Ponte. Não, senhor. São os dois adversários com o melhor aproveitamento. Lógico que é, pega os números aí, Mané. Pega os números aí, Mané. De novo. Tá empatado. Então. O Palmeiras tá empatado. Uma vitória do Palmeiras, uma do Corinthians. E o Corinthians também, Mané. Sabe por que você tá falando bobagem? Só que nós temos uma vitória, uma derrota e um empate. Mas o Palmeiras arrancou a cabeça de vocês naquele jogo. Não, empate é o nosso cego. Arrancamos a cabeça. Aquele jogo foi empate, tá nosso. Não importa, tiramos vocês. Mané. Arrancamos vocês. Eliminação. Qual que é o problema? Eliminação. Segue o jogo. Sem falatório. Ô, Brandon, um abraço pra você. Boa noite, cara. Valeu pela participação. Aí, você não agradou. Poxa, mano. Valeu. Obrigado, cara. Deixa eu só. Imagina. Posso mandar um abraço aí pra galera, cara? Anda. Pode. Ó, escolhe os dois que você mais gosta, velho. Ah, Domênico. Muito obrigado. Queimou? Meu ídolo, Domênico. Queimou? Um tempo atrás aí eu tava até cogitando chamar o Dodô pro meu casório aí. Bora. Mas quer casar com ele ou é pra ser DJ? Ó, você doaria um órgão pro Domênico, velho? Eu doaria um órgão. Vocês estão loucos. Não, vamos ver se o cara é fã mesmo. Qual que você doaria, Domênico? O Domênico não gosta dessa parada aí, isso. Que Domênico não gosta? Se ele estiver precisando de um órgão e você pudesse doar, você doaria? Ah, o Domênico doaria um rim pra ele. Se ele estiver precisando, doaria um rim. Isso, obrigado, pra irmão. Ele. É nóis. Então, olha, é bom pegar o contato, viu, Domênico? Me contar, sabe, olha, né? O respeito aí, ó. Tá louco. É. Pegar contato. Sobrinha, sou seu fã também, cara. Gosto muito do programa aí. O mano, o defeito dele é o time, cara. Isso é uma dádiva, velho, não é um defeito. Coerente da rádio. Aí, ó, obrigado, tá vendo? É a voz do povo, chupa Benjamin. Cara, o Benjamin tentar me jogar contra os caras. Manja, só que às vezes baixa os 5 minutos dele e pronto. Aí ele vira o maior groselheiro do mundo. Groselheiro não, groselheiro. O cara verdadeiro, velho. Groselheiro. Então tá bom, Brandon, muito obrigado, cara. Boa noite pra você, ligue sempre. Valeu, muito obrigado, galera. Um abração, sou fã de vocês. Obrigado, mano. Caramba. Se um dia eu puder, tiver o prazer de conhecer vocês aí na rádio, eu levo uma fita pra vocês aí, beleza? Beleza, cara. Muito valeu, obrigado, mas não, viu? Traga nem de alite, nem de anchova, tá? Por favor. Não, pra você eu vou levar de calabresa e de mussarela. Ele quer vai adorar, são as melhores, velho. São as melhores. É. Não, o Mota que gosta de traz de linguiça a calabresa cruz inteira. O Mota, ele gosta de assar linguiça na boca, velho. Então, o Mota pode trazer inteira, velho. Assa linguiça. Valeu, galera. Prazer, valeu, irmão. Viu? Falou, tchau. O Daniel Pereira Gomes, torcedor do Palmeiras, ele diz aqui, vó. Oi. O Mina é o Júnior Baiano colombiano. É isso aí. Ele dança também. Pera aí, o Júnior Baiano, Baiano jogou zagueiro. Bola, era gente. Bom zagueiro. Mas você vai ver o Mina. Júnior Baiano, não, mano. O Júnior Baiano jogou muita bola. O Mina é novo ainda. O Júnior Baiano começou mal. Massa, calma. O Júnior Mina Baiano, é jogador novo, tem 19 anos. O Júnior Baiano no começo ele batia muito, dava porrada e tal. Depois jogou pra caramba. Ele ganhou Libertador pelo Parmeira. Vamos lá. Mensagens através do nosso WhatsApp, no oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. E aí, galera do estádio, boa tarde. É o Leandrinho da Zona Leste, Vila Industrial. Pô, RG, tava lá domingão de manhã na vila, um sol pra cada um na cabeça, cara. Pra ver dar um vexame desse. Puta, aquele time do Figueirense não deu um chute no gol, cara. Os que chutou foi pra fora. Me arruma um pênalti lá e ganha o jogo. Não pode acontecer se quiser ser campeão, hein? Falou, um abraço. É, velho. Mico, velho. Mico Leão Dourado. Mico, ah, ele derrubou muita gente. Nossa. Derrubou muita gente na loteca. Porra. Né? Lembra da loteca? A zebrinha no Fantástico. Caramba, aquilo era um momento aguardado pelo Brasil inteiro, velho. Eu também. Chegava o Fantástico, todo mundo lá com o bilhetinho. Até o dia que eu ganhei, fui conferir no dia seguinte, ó, quanto que tinha dado pra cada 200 um. Reais. Imagina, eu não paguei a pizza, né? Porque aí eu chamei pizza pra galera em casa. Aí não... Ganhou tanta gente, mas tanta gente não disse. É, se você leva uns caras tipo o Domênico, a pizza não, nem dá, né? Não deu pra pagar a pizza. Ah, é, mas acabou mensagem. A loteria esportiva? Não, tem. Tem ainda? Tem. E, ó, todas as loterias. E outro tem. Apelo aí também pras pizzarias. As pizzarias têm que fazer pizzas aí de 4 sabores na mesma pizza. Porque muitas vezes você pede uma de queijo e uma de calabresa, velho. Já ferrou. Que é goiabada agora? Aquela lata 4 em 1? Que nojo. Tem que ser, velho. 4 sabores na mesma pizza, velho. Nossa, que nojo. O mano é estranho, que nojo. Né, o cara não gosta de alite. É muito bom. Aí o cara pede uma pizza 4 sabores, velho. Quais são os sabores, mano? Ó. Nossa, pêssego. Calabresa, não. Calabresa. Hã? Mussarela. Hã? Franca Tupiri. Nossa. E Peperoni. Meu Deus. Não, eu gosto, das quatro eu gosto. As Jesus, quatro pizzas Deus, aí que deveriam não, mas, formar uma pizza. Mas podia botar ali, tinha, ao invés de mussarela. Tá, né? Não, não, mussarela tradicional. No Deus, dia seguinte é a melhor pizza que tem. Frango com catupiry, meu Deus, gente. Franca Tupiri é cheia de coxinha, bom pra cacete. Louco, vamos lá, mais mensagens aqui no oferecimento credo. De Eliar. É, recomendada pelos especialistas em bateria. O Santos derrapou, o Corinthians derrapou, o Galo derrapou e o Palmeiras disparou. O Lucas Lima pipocou, Gabigol vazou, o Santos se enrolou e o Palmeiras disparou. Marlone não jogou, o Cássio frangou, o torcedor cacarejou e o Palmeiras disparou. Ei, flamenguista, segura a emoção, porque ninguém tira essa taça do Verdão. Boa! Ah, foi sensacional! Ele falou o Galo derrapou. Aonde? Atlético foi jogar com o Grêmio lá, que é difícil, empatou no final. Ah, mas a musiquinha do cara foi muito bem a feita. A música é boa, não, a música é boa, mas o Galo olha, não derrapou. Olha, o por defeito. Corinthians foi bem, foi bem. O Santos derrapou. O cara foi bem. Não, foi bem, não, ele só tava que o Galo não derrapou. Eu não vou comentar a música com um acorde só, velho. Como é que chama aquele... desculpa aí, o Rick Bonadio. Como é que chama aquele cara lá, Domênico, que você fez o casamento dele? Mauri Júnior. Do cunhado dele, não, pô. O cara que veio aqui, cunhado dele. Jurado, Roberto Justus. Do Ídolos, mano. Chuzinho, palmeirense. Aquele de cabelo... Sacomani, velho. Sacomani, ia brincar. Fiz o casamento dele. Se ele tivesse aqui, ele ia falar, tá afinado, hein, linda flor. Ele ia falar isso, esqueci o nome. Vamos lá, mais mensagens. Fala, galera do estádio. Aqui quem fala é Vinícius Oliveira. Fala de Vitória da Conquista Bahia, corintiano. Ô, mano, se demitisse o Cristóvão e efetivasse o Osmar Loss até o final do ano e deixasse pra contratar técnico pro ano que vem, o que você acha? Seria uma boa? Valeu. Oxe. Então, mano, obrigado aí pela audiência aí de tão distante, cara. Legal. Bacana saber que o pessoal vê a gente aí também em outros estados. Com relação ao Loss, eu sinceramente não daria uma chance pra ele nesse exato momento, porque é complicado, o Corinthians tá naquele período de entre-safra. O grupo não tem tanta qualidade assim. Quando você coloca um treinador que tá nas categorias de base pra dirigir o profissional, pode ser que o cara se perca. Então, sinceramente, eu acho que se eu sou hoje da presidência do Corinthians aí, se eu tenho o poder aí de contratar alguém, eu traria, sinceramente, o Vanderlei Luxemburgo. Trocaria uma ideia com ele, porque hoje, Domênico, o Luxemburgo tá numa situação que ele tem que aceitar o que vier. Eu trocaria uma ideia com o cara. Se o cara tiver foco ainda, falar, não, eu quero, eu de fato vou trabalhar e vou ser aquele Luxemburgo das antigas, se você sentir confiança, contrata, velho. Eu acho que hoje, no mercado, seria o principal nome. Vamos lá, mais mensagens. Boi. Boi da cara preta, o juiz não me ajudou e perdeu pra Ponte Preta. Chupa, mano. Eduardo, São Paulo. Olha, vou te falar. Boa, hein? Esse boi da cara preta. Opa. É velho isso, hein? Tem uma outra música com boi da cara preta que eu podia usar a sua irmã pra falar, mas não vou falar. Não, mano. Não, mas eu tô na minha fase zen. Sombra, peraí, ó. Boi da cara preta, Domênica gosta de peru, mas não gosta de... Como não gosta? De lambreta. Ele gosta, sim. De lambreta. Ele gosta, ele tinha uma. Ele ia pra Taubaté todo dia de... Bexiga, Domênica. De Vespa. De Vespa? É. Vespa. Vamos lá, mais mensagem. Música com a palavra Vespa. Vespa fabricando mel, 14 bis. Não gosto, como é que você eu fala? Sou a eu Vespa que caiu na sua não, sua. Não, é mosca. Mosca. Voa igual, velho. Salve aí, rapaziada do estádio. Ô, mano, faz um favor pra mim aí. Digita no Waze, sem mundial. Vê pra onde é que vai o bagulho. Paturia Sul. Só o William Bonner aí pra traçar o trajeto, chupa, Dodô! A rua do Palmeira é rua Palestra, então não vai pro Palmeira. Ah, tá lá, ó, o endereço antigo. Opa, galinhão. É rua piada. Bisca. Mais mensagens. Vai pegar um viúvo, velho. WhatsApp. Aqui é o Mura e vamos falar de São Paulo. Essa mídia tendenciosa aí ficou 70 anos sem ter o que falar do time e agora tá se esbaldando aí. Tão batendo na trave nada. Aqui batendo na trave. Em 2013 ficamos em nono ainda na frente do Corinthians. Chupa Benja, chupa Mano. Aqui batemos na trave o quê? Trouxemos o Muricy, porque o Muricy é nós. Salvou. Esse ano é mais fácil São Paulo terminar no G4 do que cair. Vocês estão de brincadeira. Vamos pra cima, eu acredito. Vamos que vamos. Ó que trouxa, velho. Esse aí é o típico cara, velho, que vende geladeira, vende micro-ondas, vende sofá por causa do vício. Mas o que você tem contra os caras que vende... que vende a geladeira de casa? Meu, respeita aí, meu. Ah, respeita o ouvinte aí. Vai te catar, rapaz. Você é respeita louco. Respeita o ouvinte aí. Vai na palestra do Ferrarini, maluco. Vai, vamos falar agora de Eliar. Olha só, amigão. Quem entende de bateria para carro e moto, recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Ô, velho, você que é mais antenado nisso, o negócio de falta d'água não parou? Sim. Não, mas tem que continuar a campanha, velho, porque o povo brasileiro não respeita nada. Não, a campanha continua, você tá tem que continuar economizando. Não, continuar economizando, porque tem um amigo nosso que segue a gente aqui, ouve o programa, etc e tal. O cara tá sem água, aí ligou na Sabesp, o cara falou, não, mas à noite reduz a pressão, etc e tal. Daí fala, pô, mas são 4 horas da tarde, já não tem pressão nenhuma. Ah, então tem que pagar a conta, né? Tá em dia. Não, o quê? O cara paga a conta, é lógico. Tá em dia o bagulho? É. É, então, mas tem essa parada assim. Mas a campanha... Ainda reduz pressão? É, a campanha... Vem à noite faz isso. A campanha continua. E alguns bairros, eles dão umas cortadinhas aí de leve. Né? É, mas deu 20 nós reclamando, bravo. É. Porque a coisa tá feia. O que é um absurdo também, né, velho? Porque se você parar pra analisar, cara, o mundo, o nosso planeta, ele é constituído de 2/3 de água. Aí o cara fala, ah, mas é água do mar. Bacana. Em Israel, é água também do mar e os caras conseguem fazer o processo aí de filtragem para dessalinizar. Não, não tô falando, não é contra a economia, etc. O cara tá falando que a água não tem. Agora, uma noite reduz a pressão, tá? 4 da tarde... O que você é agora, o fiscal do povo? Hã? O que você é agora, o fiscal do povo? É o Evaristo Costa de manhã na Globo? Pá, nosso bairro, tá com problema de buraco na rua. Não, RG. Essa rua tem buraco, RG? Não, porque pô, tem ouvinte que às vezes escreve. Não, não, tô zoando, lógico, tem que falar assim. É curioso, né? A rua não, mas as calçadas do bairro é uma desgraça, viu, mano? Eu fico pensando, quando eu vou andar, e agora que eu estou andando pelo bairro, como é que os cadeirantes fazem, como é que os pessoal que tem problema. É difícil, viu, cara? Cada buraco, cada calçamento que é uma desgraça. Incrível isso. Estádio 97 da Energia, 97 FM, tem oferecimento da Esser, construindo com valor, também Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O Estádio 97 também tem oferecimento de Pirelli. É, meus amigos, chegou a promoção Pirelli, você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Acima de R$350 em compras de pneus Pirelli, você concorre a 2 ingressos para assistir ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E ainda, milhares de prêmios instantâneos no momento da compra. Serão 250 ganhadores. Acelerou, comprou, ganhou! Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Consulte regulamento no site pirelli.com.br, tá bom? Pirelli.com.br. Certificados de autorização Caixa 1-16-87-16 e 5-16-88-16. Todos juntos por um trânsito melhor. É Pirelli! E aí, Caldeira? Não voltou a tua água ainda, Caldeira? Eita, o Caldeira não vai tomar banho hoje. Estádio 97 da Energia, 97 FM. Oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra e Gol. Também Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos para mais ouvintes? 3284-7097. Liga aí. Vamos lá, ao vivo. O que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. O Pink e o cérebro. O Pink e o cérebro. Pink. Um é um gênio, outro imbecil. Um é um gênio, outro imbecil. Quem sabe que tem mais cara de Pink, ô velho? Quem é o Pink da rádio? É o nosso cérebro. Quem cérebro. É? Eu não sei de quem você tá falando. Não está aqui hoje o nosso cérebro. Oh. O cérebro não veio hoje? Hoje o cérebro, o nosso cérebro não veio. Quem é o imbecil? Não, mas o imbecil é o Pink. É o Pink, é o imbecil. O cérebro é o gênio. Acabou de entrar. Pink? É, o Pink acabou de entrar. E o cérebro? O cérebro não veio. Ah, não veio. Aliás, evitem a Paulista, tá uma bagunça aqui, velho. É bomba pra tudo quanto é lado, os negócios. Gás de pimenta. Não é um idiota? Você tá chorando, bicho. Eu fui ver o que tá acontecendo na Paulista. Não é um idiota? Pô, mas nós estamos no nono andar. Eu abri o vidro pra ver. Porra, gás de pimenta, bomba. É, tá feio. Não, mas tá dispersando. O problema é que é perigoso, né? Nem venha pra essa área aqui. Alô? Alô? Quem fala? É o Rafael. Fala, Rafael, tudo bom? Tudo bom, e você, Dodô? Bom, beleza. Rafael do quê? É Rafael Lucas da Silva Borges. Borges? Parei do nosso Borges? Borges. Quantos anos você tem? Eu tenho 32. 3.2 aí, gente. Ah, Rafael? É. Ah, só trocar a pilha, Dudu. Ah, entendi. Sensacional, hein? Assumiu, Rafael, né, da pilha. O Rafael Polegar, mano. Zero? Não, como Deus assim? Livre, aquele é nóia, pô. Rafael da pilha. Como assim? Piada de humor negro, né? Tá louco. Rafael aí, dá foi, tá? Coisa pra passar. Obrigado, valeu. Valeu, de nada. Tô com muito polegar, Domênico, na tua vida? Não. Nunca em rádio? Você nunca tocou polegar? Não, polegar, ouvindo, polegar não. Eu lembro, não. Fio dedo médio. Pé da vida. Não, ele enfia o dedo médio. O polegar não, foi um indicador. Olha, do médio. Já tocou, Aguinaldinho, o polegar? Já. Com o quê? Mão inteira. Oh, e qual que é o bairro aí, velho? É, eu sou da Penha. Ah, eu moro perto do Tico Atira. Sou da Penha. Música com Sou da Penha. Sou da Penha, assim. Não, é Sou da Penha, quer dizer, do alto. Tem música com Penha, ô Rafael? Tem Vila Matilde, né? Do Bezerra. Não, né? Tem. A Penha tem. Eu não conheço, não. Tem uma música, acho que do Premeditando Breck. É São Paulo, fala de todos os bairros e parece que fala. É, o Premier cantava lá. Não era o Premier que cantava, era um domingão. Tinha muito sol. É. Meu avô na frente, minha avó atrás, o rádio a mil. Que legal. Mas não, você lembra Premier? Premier, acho que é Premeditando. Mas que, essa música do de trapo? São Paulo, eles falavam de todos os bairros. É, lembra, do Língua de Trapo? Língua de Trapo. Concheta, concheta mia. Muito bom. Logo bom agora também, que eu comi espaguete com alite, você me fala em amore, em sexo? Ah, traz um sal de fruta aí, no. Sumiu, né? Hã? Sumiu nesses grupos. Tudo aí tem sua época, né? É claro. Sumiu. E não acaba nunca, é metal, velho, essa praga aí. Como assim, mano? Esse praga? Culto ao Satanás aí. Mas muitas bandas morreram, hein? De metal? Também. Opa! Você tá pronto pra terminar o Iron Maiden, Benjamin? O dia que o Iron Maiden disser, não faremos mais shows. Você tá pronto pra aposentadoria do Iron? Não faremos mais nenhuma música nova. Não, mas eles estão ficando velho. Não. Lógico, eles estão ficando. Não. Todos estão ficando. Tá hoje o Michael Jackson, velho, faria 58 anos. Aí, ó. Todo domingo eu vou à Penha pra pagar uma promessa que eu fiz. Implorei a padroeira proteção pra vida inteira, um amor, um lar feliz. De Silvio Caldas, Penha. Silvio Caldas. Não é a Penha de São Paulo. É o nome Penha. Não é a Penha de São Paulo. Se informar certo, né? Nome Penha. Não é a Penha de São Paulo. Bom, deixa eu mandar um parabéns pro Roberto Cabrini. Pra quem? Ô, grande Cabrini. Grande Cabrini. Olha, o Roberto Cabrini. Ele podia voltar de é novo. O maior repórter investigativo do Brasil. O cara é bom. Ele tá falando uma barbaridade. O Cabrini tinha que morar. O Cabrini tinha que ser contratado pela CNN. É bom, né? Rapaz, ontem eu tava assistindo o programa dele, Conexão Repórter. Acho que era meia-noite e meia, uma hora. Vocês viram o programa que ele fez ontem? Não. Eu liguei pra dar. O Cabrini entrevistou o Fernandinho Beramar. Ah, dentro eu da cadeia de segurança máxima lá em Rondônia. E aí? Impressionante, cara. Impressionante. Assistam, tem no YouTube. Entra lá pra ver Conexão Repórter. A entrevista que o Roberto Cabrini fez ontem. É inacreditável. Você não consegue ficar sem ver um segundo da entrevista. É impressionante. Se vocês tiverem a oportunidade de chegar em casa, põe lá no YouTube, Conexão Repórter. Eu assisti, Benjamin. Você assistiu? Assisti, muito boa. Tô exagerando ou foi uma coisa impressionante aquilo? Foi uma das melhores reportagens que eu já assisti. Hã? Tô Mas quais pontos aí? Aborda alguns temas tudo, ali. Tudo. Ele entrevistou o Fernandinho Beramar, cara. E o Fernandinho falou tudo? Ele falou que não sabe quantas pessoas ele mandou executar. Ah. Sim? Não, ó, assistam. Tô falando sério. Assistam. Ele falou isso? Tem que assistir. O Cabrini perguntou, ele não soube responder. Caraca, quantas velho. Pessoas ele mandou executar. Meu, ele ia gravar. É inteligente demais, né? E é verdade, cara, que ele tá fazendo direito lá dentro da... É, já até escreveu um livro. É. Olha, eu repito, quem tiver oportunidade, entra no YouTube, põe na Conexão Repórter, programa de ontem do Roberto Cabrini com o Fernandinho Beramar. Vale a pena ver. O Cabrini é um monstro. Ah, isso é mesmo. O Cabrini é um monstro. É, ele já esteve aqui, é sensacional. É. Ô, velho, o time? É o todo poderoso Timão. Ah, Coringão, mano, Coringão. Chupa aí, Dodô. Ô, amigão. Não faz tiro, RG. Ô, amigão, ó, pra mim acabou a trégua, velho. Eu sou a favor da demissão do Cristóvão, velho. Acho que o maluco não vai dar conta de segurar esse time até o final do ano, não. Eu acho que se o Corinthians quiser almejar alguma coisa no Campeonato Brasileiro, precisa trocar agora. O Benjamin é a favor da permanência dele. O que você acha? Não, não, jamais. Eu sou a favor do que você disse, mano. É, tem que investir no Lucha, cara. Infelizmente, é o único que tem aí. Eu também acho, cara. Na atual fase dele, eu acho que qualquer 100 mil, 150 mil ele aceita, cara. Não, mas a questão não é nem financeira, mano. O Luxemburgo é um cara que tá bem de grana. É, e eu acho que a principal questão que você tem que fazer pro Luxemburgo é se ele tá afim. O Luxemburgo afim, mano, ele é melhor do que qualquer outro técnico brasileiro, tenho certeza disso. Olha, eu afim de estudar, eu afim de fazer uma prova de matemática. Veja, não é isso. Não é isso. É, o Luxemburgo, cara, eu acho que ele se perdeu na carreira dele quando ele quis ser manager de clube, depois ele começou a jogar pôquer, enfim. É, o Luxemburgo, eu acho que a carreira dele ficou em segundo plano. Mas, tecnicamente falando e taticamente falando, é um cara que sabe mexer demais nos times. Não, ele é inteligente demais. É um cara que, na minha visão, é o único treinador que consegue descer pro vestiário e mudar uma partida de acordo com a convicção que ele tem, tá certo? Pelo que ele acha, não é mas tipo no Bumba Meu Boi. Mas você não acha que você tá guardando uma imagem, sim, um trabalho do Luxemburgo, sim, de muitos anos, sim, atrás? Sim, mas é que tá, Sombra, é isso que eu tô falando. Precisa chamar o Luxemburgo pra conversar e falar, Luxa, qual que é a tua? Você tá afim de trabalhar? Como é que você tá? Porque não adianta nada também o cara falar, eu sou Luxemburgo e vou estagnar no tempo com as minhas convicções e não vou me modernizar. Isso é um erro. Coisa que eu acho que o Luxemburgo não cometeu. Porque o Luxemburgo, ele até foi pra China pra tentar ganhar dinheiro, etc e tal, mais do que ele já tem. Mas isso pro cara é frustrante. RG, um cara que tem o potencial do Luxa, tem que trabalhar na China, o cara é um tiro no pé. Mas se ele tivesse agora, se ele receber uma nova possibilidade de jogar, vai, de treinar um time grande, no caso o Corinthians, tendo a chance de classificar o Corinthians aí pra Libertadores, com esse time que teoricamente é limitado, eu não vou dizer que é fraco, porque no fraco é o América Mineiro. O Corinthians, ele tem as suas limitações, mas se o Luxemburgo conseguir levar esse time dentro do G4, comparando ali com Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio e Santos, são times aí que estão brigando pelo título também junto com o Corinthians, mas o Corinthians, se a gente comparar esses seis times, é o mais fraco, mas véio, se ele tivesse afim disso, mano, igual você tá supondo, ele já estaria trabalhando. Eu não vejo, o Lucha não tá nessa pegada de mudar, não, cara. Tá, eu acho que foi, muda sim. Tava nos Estados Unidos, passando férias, voltou. É difícil, tá no Rio de Janeiro, mano, curtindo os netos, a família. O cara não vai abrir mão, você chega num status que nem o Lucha. Ele não vai abrir mão hoje de abre, ser, RG, de ser cordeirinho. Esses caras têm ego, RG. Não abre, não, mano. Esses caras têm ego, têm vaidade. Fala, amigo. Juninho do Vasco não vem, não? Vem. Quem? Nada, né? Juninho do Vasco? Juninho, mano. Juninho? É o técnico do Jorginho. Vasco, Jorginho. Jorginho. Jorginho. Ah, não, mano. Jorginho não traria, não. Né? O Jorginho nessa toada que o Corinthians tá, cara, não aguenta a broca, não. Pro ano que vem? Isso, pro ano que vem eu trabalho. Eu traria, sim. Pro ano que vem... É um nome que eu traria, sim. Né, cara? É um nome que eu traria, sim. Eu não acho que ele vai aguentar essa broca, não, cara. O Corinthians aí, ainda mais com a limitação financeira... Antônio Carlos, vocês gostam? Não. Não eu acho que... Antônio Carlos, hein? Mas eu não acho que seria técnico pro Corinthians hoje. Eu acho que o Antônio Carlos aí precisa primeiro consolidar um grande trabalho no time pequeno, depois aí saltar para um time intermediário, para aí sim... É, porque, almejar mano, dirigir um grande clube. Ele fez todos os cursos lá na Europa, né? Não, mas... Ele reciclou que nem o Tite, né? É a parte teórica, né? Óbvio. Sim. E, não, óbvio. Mas ele foi estudar, foi inteligente, né? Sei que daria uma chance pra ele também, né? Mas sabe qual que é, amigão? É, eu vejo um treinador que sai de um time pequeno pra pegar um trabalho no time grande, é como se fosse no jiu-jitsu, o cara sai da faixa branca pra pegar a preta, mano. Ou então pegar uma faixa marrom. É, eu acho que ele tem que graduar aos poucos. Eu acho que ele tem que sair do Juventude, pega um outro trabalho aí, sei lá, no Atlético Paranaense, aí, sabe, monta um belo time, consegue fazer um bom trabalho, almeja alguma coisa grande, pra aí depois sim ocupar um cargo num clube grande. Porque se você vai fazendo esse upgrade aí, o cara acaba meio queimando etapas, velho. Uma coisa é o cara ser, com todo respeito ao Juventude, mas uma coisa é o cara dirigir o Juventude, outra coisa é o cara dirigir o Corinthians, né? Eu discordo. Ah, pra variar. A variar, você sente tesão, você tem orgasmo quando você discorda de mim. Não, porque eu não tenho que concordar com as tuas opiniões. Antônio Carlos, vou te falar. Você tá se expondo ao ridículo, então. Oh, tudo bem, eu me exponho. Legal você que tá pedindo Luxemburgo agora. O Luxo ia ser da hora, mano. Isso aqui chama-se visão, velho. É, eu tô vendo, eu visão. Isso aqui chama-se fugir da mesmíssima. O Luxemburgo é fugir da mesmíssima. Hoje é, lógico. E olha que eu repito, dói dizer que o Luxemburgo é o maior treinador que eu vi, mas também não dá. Hoje, infelizmente, não dá. Agora eu vou te falar, Antônio Carlos, jogador preparado. Jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, jogou na Europa. Entendeu? O cara vivido, o cara tem personalidade. Cara, se o cara tá fazendo um bom trabalho, é um nome, por que não? Adilson Batista também jogou no Corinthians, jogou no Grêmio, e vê ele como treinador. Isso não quer dizer nada. O Adilson Batista começou bem, ele se perdeu depois. Ah, eu não. E começou não em time pequeno, tudo e foi. Não tem problema, não. Pô, eu. Mas. Ô, amigão, com mas relação... o nome do Jorginho que ele falou pro ano que vem, eu olharia com carinho. Ah, assim. eu não traria não, com todo o respeito ao Jorginho. Mas, ô, amigão, com relação ao trabalho do Cristóvão Borges, a diretoria do Corinthians não demiti-lo, o Corinthians ele vai pegar o Fluminense agora e depois ainda tem a continuação do Campeonato Brasileiro. Você confia que o Corinthians possa permanecer no G4 e avançar na Copa do Brasil também? Sinceramente, mano, não tô botando fé, não. A gente é corintiano, tem esperança. Você sabe como é, tá ligado? Corintiano não existe nunca. Meu, é, a nossa sorte é que o campeonato é fraco, cara. É fraco. Os times bons são os porcos aí, o Flamengo. Paga pau aí, ó. E o Galo, eu sou realista, cara. É o time do Paulo Nobre, não é do Palmeiras, velho. Paga pau, Nobre. Paga pau pra nós aí. É o time aí. Do Paulo Nobre. Para chegou a hora aí. De pagar pau. Pagar pau onde? Não ganharam nada, Suíno. Se fecha aí. Pau, tem que pagar pau se pra fecha nós. Aí, o comédia. E o paga. Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro é o melhor elenco ainda, comparado com esses coitados aí. Tadinho, viu? Não, o Galo vai ser campeão. Eu vejo aí. Olha os números aí, ó. Vamos ver na 38ª rodada, que é a que vale. Eu tô vendo agora. A que vale é a 38ª, vacilão. É 4 pontos a mais que esses trouxas. Vamos ver a 38ª aí, vacilão. E na Copa do Brasil, o empatezinho lá tá bom, não tá, mano? Ah, mano, tomara, hein, velho. Porque o Corinthians aí com a bolinha que tá jogando, principalmente fora de casa, velho. O empate lá é como se fosse uma vitória, mano. Mas o jogo vai ser no Rio ou em Brasília? Então, mano, esse jogo aqui é... Onde que vai ser, Benjamin? Não é... O Cariacica quem tá jogando é o Flamengo, né? O Palmeiras jogou com o Fluminense aí nesse meio de semana. O Fluminense joga em Edson Passos, né? Então, mas a Copa do Brasil vai ser lá? Eles estão tentando, porque não podia esse fim de semana. Inicialmente tá marcado pra lá, mas acho que vai ser. Quarta-feira já. Essa quarta, mano? Edson Passos. Esse fim de semana não pôde, porque a polícia lá também tava em folga, porque todo mundo trabalha direto. Não, tá marcado Edson Passos mesmo. Ô, amigão. Um abraço pra você, obrigado pela participação aqui no programa, viu? Só fazer um merchan aí, Sombra? Pode, faz. Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? Não tá tendo o camarote, boa, não, top. Né? Não, no momento não. Tá tendo. Não, né? Não, ainda não abriu. Um abraço aí pro time dos selecionados da PEN que vai jogar final sexta-feira, hein? Final do jogão, quê? Jogão, hein? É final... a final da Copa Real de futsal. Ah. Vai ser ali na João 23. E você joga em um time aí ou não? Eu jogo na América da Penha. E aí, como que foi no torneio? Ah, foi 7-7, perdemos nos pênaltis. Mas tá valendo, selecionados é nosso também. Mas o que é isso? É salão, seu site? Que é? É rede, é futsal. Boa, esse salão é da hora, hein, mano? É legal. Da hora, salão ele tá é legal. Pela João 23 do cemitério, ele da Vila Formosa. E ó, porque campo ainda, o cara que é meia boca, ele consegue dar um miguezinho ainda. Porra. E se envolver no meio dos caras, mano. Mas salão pro cara jogar, porra, o cara precisa ser morreu, bom. Morreu o Willy Wonka. É, morreu, o Gene Wilder. Gene Wilder morreu. O Willy Wonka morreu. Oi? Tá morrendo todo mundo aí. Morreu não, foi morar no céu. Virou a folha, mano. O Benja mas valeu, disse que não, rapaziada. Essa história obrigado de céu. Aí, viu? Ué, mas não. Quem disse? Não, quem que você conhece que morreu? Quem você conhece que morreu? É. Que falou, olha, é o céu ou é o inferno? Isso aqui é uma lista, viu? É que você não acredita em mediunidade, você não acredita em médium. Quem você conhece? Os médiums. Psicografia. O médium, ele recebe um espírito, Benjamin, ele começa a fazer uma transcrição para um papel. O Benjamin não acredita. Que um espírito tá dizendo para ele. Você cansou de dizer que Deus o tenha. Inclusive, o RG número 2, para quem não acredita, já houve aqui no Brasil, inclusive aí num julgamento, uma psicografia do Chico Xavier, cara. De um crime que ocorreu, ele acabou fazendo essa carta aí de uma pessoa dizendo que aquela pessoa que estava sendo acusada não foi a autora do crime. E o aquele Benjamin cara acabou sendo inocentado. Benjamin não cara. Acredita. É, o Benjamin não acredita, mas existe esse contato com além, Benjamin. Existe contato com outro plano. O Benjamin, se o morto não tiver o WhatsApp, ele acha que não existe. Olha, Benjamin, existe sim, viu, Benjamin? Olha, inclusive, Benjamin, o beijo, chorou, te mandou um abraço. Eu li hoje uma frase. Eu li hoje uma frase que achei bonita a frase. Uma frase de Einstein. Se tiver respeitar um pouco Einstein. Einstein, lógico que eu respeito. É. Respeito todo mundo. Que é judeu. Só por isso eu respeito. É. Tudo aquilo que o homem ignora não existe pra ele. Por isso o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. Oh. Então, eu vou ler uma agora também. Ai, acabou. E você respeita, não foi o que disse, é o Einstein. Mas foi um tapa de luva de pelica na cara do beijo. E ele terminou falando: Palmeiras não tem mundial. Vê aí a frase de baixo do Einstein. Eu vou ler uma aqui, ó, que eu separei também. Mas peraí, Bruce Dickinson não vale. Não, o Woody Allen também serve ou também não pode? Você quer comparar Einstein com o Woody Allen? Eu não estou comparando. Tá. Eu não comparei nada. Se é aquela que você me passou, já tá furada. Tá aqui. O repórter perguntou pra ele na história da semana passada. prestes a ser executado, um dos personagens de Café Society, que é o novo filme do Woody Allen, quer trocar o judaísmo pelo cristianismo porque os judeus não acreditam na vida após a morte. Foi apenas uma piada ou o senhor já considerou essa hipótese? Vejam a resposta de Woody Allen. Nunca. A ideia de vida após a morte é uma besteira. Isso é a opinião do Woody Allen. Religião é uma insensatez, seja ela qual for. Não aprovo o aspecto de superstição e muito menos de grande negócio. As pessoas caem na conversa dos religiosos por terem medo e não saberem por que estão aqui ou para onde vão. Toda religião diz que pode ajudar, mediante alguma quantia de dinheiro, obviamente. Ah, isso aí é furado. É ridículo isso. Aí na hora que a gente vai passando um aperto, o seu Woody Allen vai falar, furado. Oh my God. Rapaziada, eu queria também... Woody Allen perdeu a grande oportunidade de ter ficado quieto. Eu queria também... Acho que ele foi... Ô, Beijão, que nós é parceiro aí, faz tempo aí. Eu queria também dar meu pensamento aí pra vocês. Qual o seu pensamento, Mano Brown? Tá no momento de pensamento isso aí. Na vida, pra se dar o primeiro passo, basta andar. Sentido? Não, essa frase foi melhor que a do Woody Allen. Ó, eu vou te falar, exatamente. Essa foi melhor. Essas coisas que eu falo mudam muito a vida das pessoas, tá ligado? Muda, claro que muda. Com certeza, mano. Claro que muda. Rafael, um abraço. Tchau, Rafael. Já foi, um abraço, tchau, tchau. Chupa lá, Maguila. Maguila tá chupando. Coitado do Maguila, velho. Fala nisso, como é que tem o Maguila, hein? Doente. Continua doente. Sei o que eu conheço. Nunca mais ouvi falar do Maguila. Maguila tá com Alzheimer, né? A última aparição né? do Maguila foi no programa que o Tom tinha na Record, vocês lembram? Ele era assistente de palco do Tom. Bom, coitado do Maguila. Tem mais mensagens aqui através do nosso WhatsApp. No oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa noite, rapaziada do estádio. Boa noite. Aqui é o Formiga de Guarulhos. Ah, é Formiga. E queria falar um negócio pro Benjamin. Benjamin, ano passado você falou que o Corinthians também não pegava G4, que não ia ser campeão, que o mano viajava. E foi. A gente já sabe no que deu, né? Continue zicando o Coringão aí, ô Benja. Continua. Vai que a gente pega um G4 e não seja campeão esse ano também. Você tá zicando o Coringão? Eu não estou zicando o Corinthians, eu torço pro Corinthians. Benja tá zicando o Coringão. Eu não tô zicando, não. Eu torço pro Corinthians. Só que se o Corinthians esse ano for campeão com esse time, do jeito que tá, e com Palmeiras, Flamengo e Atlético do jeito que estão, aí posso falar? Aí começa a acreditar em tudo que vocês falam. Não vejo a menor possibilidade. E Copa do Brasil, não, Benja? Se for esse, ele vai falar que você vai chupar também. Ele não falou brasileiro. Olha, o... Eu só tô te podando pra você tomar cuidado dos caras. Landossi, eu vou te falar, vou torcer muito. Mas eu vou te falar, tá difícil. Ó, mande sua mensagem. Tem camisa, Benjamin. Mande sua mensagem no nosso WhatsApp. 94-353-0150. 94-353-0150. Boa noite, galera. André aqui, São Paulino de Cotia. Impressão minha ou o mano acha que o Mina é muito grande e não tem o sangue concentrado na cabeça? É meio estranha essa história, não tá? O mano tá conhecendo ele achou que era o long dong. Não, eu falei o cérebro. Principalmente é pra onde flui o sangue. Falou, galera, abraço. Então vamos lá por partes. Mano. Todo mundo sabe que o cérebro, certo? Não é cérebro, é Viu, cérebro. Mota? O cérebro ele precisa aí de uma irrigação sanguínea, porque senão ele não funciona. Você entendeu a brincadeira. Não, entendi sim, aquele que ser o bobão. Não, o bobão, humorzinho quinta série na Praça é Nossa, mas vamos lá, vamos explicar. Ah. O cara quando é muito grande, Domênico Gato, o cara se ele não tiver o sangue bombando e jorrando dentro do corpo dele... Ai, que tá gostoso. Certo? Uma bomba de piscina de 18 mil litros, o cara tá lascado, velho. Porque o sangue ele não vai ter aquela rotatividade que o corpo precisa. O Mina, ele é meio desengonçado por causa disso. Ô, Aguinaldinho, você gosta que bomba? Que bombe o sangue? Não é com você, calma. É uma conversa minha e da Benja. Eu gosto. Tem que bombar sangue bastante. É. Jorrar com tudo. Ô, Benja, Paulinho Reve, ouvinte nosso... Diz aqui que o Cabrini também fez um excelente programa sobre o Maguila, que o Maguila tá bem melhor com tratamento neurológico, foi mais ou menos há uns 2 meses atrás. Ah, legal. Tomara que melhore. Vou tentar procurar pra ver, não sabia. É, isso aí. Mais mensagens através do nosso WhatsApp. Fala, amigões do estádio. Boa noite. Aqui é Danilo Costa de São Bernardo. Mensagem aí pra nós aí, nação tricolor, infeliz nação tricolor. Esse jogo de São Paulo ultimamente tá que nem tomar remédio quando você é criança. Você sabe que remédio é ruim pra desgrama. Tua mãe te engana falando pra você que vai ser bom. E depois do final do remédio você tem vontade de chorar. Um abraço, molecada. Tá feio, né, amigão? Realmente a coisa tá complicada. Mas feio mesmo é quando você tá parado lá no teu carro estacionado, esperando a sua mulher voltar das compras, RG número 2. Oxi! Rapaz. Meu Deus, não prestaram atenção, oxi. Bateram na tua traseira, que desagradável. Vou lá ver agora. Vamos lá ver quem que bateu no carro do RG. Quem é que foi? Oh, mas veja quem foi. É Ivete Sangalo, velho. Ivetinha, véio. Pode bater de novo. A Ivete, mas... RG. Oxi. Mas a Ivete tem seguro da HDI, tem, hein? Tem. Ah, então é só você pegar ela pela mão, vai com ela lá no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro, tá bom? Já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, tem no Rio, Porto Alegre e até Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 também no oferecimento de Renault Logan. Cabe tudo que faz a vida valer a pena. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Ó, daqui a pouco tem mais mensagens através do nosso WhatsApp. Manda aí, 94-353-0150. Agora é hora de mensagem, ou melhor, de participações ao vivo, no momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo, mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Pikachu! Alô? Alô? Fala. Bruno. Tudo bem, Bruno? Beleza, Dodô, e você? Bom, tranquilo. É Bruno do quê? Bruno, eu não posso falar porque o assim? Benjamin tá aí. Boa. Bruno Barbosa. Barbosa. Você falou. Você falou, porra. Porra, Barbosa. Bruno, medo o quê? Barbosa. Ah. Caiu, foi combinado. Eu vou perguntar ao Sombra, que é a pessoa idônea. Sombra, o cara ligou e falou o nome. Ele falou o nome, não tem jeito. Caiu, tá certo. Ganhou. Tudo bem, mas o Barbosa só é quando tá a ligação. Ligação. Não, mas assim, não, a regra do Barbosa A partir do momento que o cara diz o nome completo e tem lá Barbosa, até o final da ligação dele. Vai até o final do programa. Não, até o final da ligação não muda. É sério o quê? É sério, Benjamin. Deixa ele com o Barbosa. Dodô, para com esse Dodô. Eu gosto do Dodô. Sou fã do Dodô. Barbosa vai casar, vai convidar o Dodô. Alô? Convidar, contratar. Não, vai convidar, ele não quer contratar. É. Ele quer que você vá lá ver o casamento. Ah, tá. Oi. Barbosa não dança. Não? Mas Barbosa, tem que dançar. Barbosa não quer. Barbosa tem vergonha. Alô? Alô? Alô? Quem fala? É quem fala. Tudo bom? Bem. Alô? Alô? Alô? Alô? Barbosa. Não é fácil, não. Viu? Fácil. Fazer o quê? E o quê? Quem é o nome completo? Vamos lá. Completo? É Fábio Casagrande. Casagrande. E aí, boa noite, meu. E aí, Casão? Ô, Barbosa, você conhece o Casagrande? Fala aí, Barbosa. Você é Casão, conhece o Barbosa? Meu pai é Casagrande, então eu conheço também. É, nós estamos juntos, hein, meu. Valeu, filho. Big House. E quantos anos, ô, Casagrande? Eu tô com 25. 25. 2.5. Barbosa Big House, né, velho? É, Big House. Fazer o quê? Fazer o quê? Big House, sensacional. Outro zero? Barbosa também achou zero. Nossa, que segunda-feira fraca zero. Do RG, viu? Se fraca. Fraca. Segunda não é fraca a minha. Fraca são os nomes. Segunda-feira do RG tá tenebrosa. Tá... Olha, parece o Santos, hein? Pô, os caras... Não, fala mal do Santos, não, pô. Ih, rapaz. Barbosa é peixe. Fala mal do Santos, não, rapaz. Aqui é Pelé, Neymar. Aqui é só time grande. Só Dodô, Pelé joga ainda? Não. Não. Faz tempo. Então chupa, ouvinte. Ô, velhinho, e o bairro? Bairro. É Vila Ema. Vila Ema. Barbosa mora aí, Zona Leste. É Santos, né, Elias? Pelo que ele falou, parece. Que... Parece. É. Ô, Casagrande. Casagrande. Oi. Nossa casa ficou pequena, hein, velho? Pequena. Trocadilho nota zero. Você assistiu o jogo ontem ou foi lá? O que você fez? O que você fez? Não assisti, cara. Não assisti. O negócio tá pegando lá na empresa. Tem um monte de coisa pra fazer. Deu sorte. Eita, foi de domingo, velho. Você trabalha com o quê, velho? Nem Deus trabalha de domingo. Eu sou engenheiro, cara. Engenheiro? Engenheiro eletricista. Barbosa adora cozinhar. É. Aí tem que socorrer mesmo, não tem jeito. Foi boa, né? Não, o negócio tá feio, bicho, coisa pra caramba. Graças a Deus, né? No jeito que tá as coisas aí, tendo trabalho, isso é isso maravilhoso. É bom, né? Então, cara, mas o Barbosa falou que vai melhorar. O que você atribui aí esse tropeço, esse mico do Santos, velho, Santos, contra o Figueirense? Então, cara, eu sei lá, tipo assim, o Santos tá indo até que bem no campeonato, não tá tão mal. Barbosa. Mas às vezes quando pega um jogo assim, eu não sei o que acontece com os caras, não sei se os caras dão um tropeço, acho que vai ganhar, acho que tá mais tranquilo, entendeu? Aí troca. Alô? Barbosa, pode falar. Aí começa a ficar, acha que já vai ganhar o jogo, entendeu? E às vezes dá esse tropeço, isso que é o complicado, entendeu? Tropeço era da família Adams. Estranho é você sair lá da zona do rebaixamento, chegar como vice-líder do campeonato, ter aí, receber os elogios da crônica esportiva, dos torcedores, dos adversários, como um futebol legal, um futebol bonito. E, de repente, entrar num parafuso desse, né, cara? Não. Uma coisa que eu fico meio assim, meio pensativo, porque, assim, o Santos sempre tá colocando jogador bom aí no mercado, entendeu? É Neymar, Robinho, Diego, aí vai. E sempre tá com uma dificuldade financeira tremenda, cara. O que os caras fazem com esse dinheiro que entra, cara? É impressionante. Toda hora tá saindo um jogador bom, que entra dinheiro bom pro Santos e sempre tá nessa pindaíba, sempre tá esse negócio de salário um pouco atrasado, sempre tá nessa crise meio financeira. Eu não sei o que acontece lá no clube, realmente... Com relação a financeiro, a expectativa que se tem é que desse ano, de 2016 para frente, é que isso amenize e regularize um pouco com essas novas, com esse novo método de contrato que o presidente atual tem praticado lá. Com relação à dívida, ela é volumosa, ela é muito grande e ficou uma coisa descontrolável pelo que foi feito, né, cara? O Santos pegou toda aquela gama de moleques que tinha e fez absurdo, quer dizer, a gestão passada, anterior, cometeu verdadeiros absurdos. Quer dizer, É gestão, cara, é um clube antigo, é um clube com nome, é um clube que sempre realmente tá tendo esses jogadores bons, entrando uma grana boa. Pô, caramba, o cara faz merda atrás de merda, cara, é impressionante, cara. Teve um levantamento... Pode falar, desculpa. Teve um levantamento, só para te dar subsídio, teve um levantamento um tempo atrás, com relação à arrecadação do Santos só em venda de tipo 2013 ou para cá, um pouquinho antes, pô, quase 400 milhões, cara. Quer dizer, então não pode, o Santos não pode, né? Tá se colocar na posição financeira em que tá. Quer dizer, então, isso é difícil. E tem mais, né? Quer dizer, um time sem a quantidade de torcida que os adversários têm, né? Os principais têm. Sem mídia, sem televisão, sem o cacete A4. Quer dizer, então é milagre, velho. É um absurdo. Não, é totalmente absurdo, cara. Porque se você pega uma empresa privada aí que tenha todo esse arrecadamento financeiro e sempre tá nessa pindaíba, cara, é o gestor que vai pro saco, é todo mundo que vai pro saco, o cara vai ser mandado embora. É impressionante, cara. Mas essa é a grande diferença. Eu sei que muita gente contesta essa questão de o clube ser tratado como uma empresa, né? Porque um presidente de clube, ele não é escolhido pela competência como é escolhido um presidente para uma empresa. Então você tem um conselho lá de uma empresa que contrata um presidente, né? Sim. Então você tem um conselho lá de cotistas, etc. Eles contratam um presidente procurando no mercado gente capacitada. Já num conselho de clube, elege-se um... que é aquele que está à disposição ou que consegue trabalhar melhor politicamente a sua nomeação. Sim. E não significa que seja competente. E o cara é obrigado a gerir o marketing, dinheiro e futebol sem ter, muitas vezes, a menor noção de como se administra uma empresa. O futebol, mas não é empresa, porque ele tem muita paixão envolvida. Mas ele gasta como empresa, ele tem que arrecadar como empresa, tem N coisas em uma empresa. Deveria passar por uma aprovação, né, cara? Ele teria que ter um... Exatamente. Né? Como é feito com o presidente, então, com o presidente da República, isso, né? Vai lá e mostra. Ainda, né? Que, por exemplo, você tem, por exemplo, um conselho do time, ok. Mas acho que o conselho deveria votar, então, pela contratação de um presidente. É que aí funciona mais profissional. Como... profissional. É, como troca, né? Essa coisa exatamente. Funciona como troca. Você me põe como presidente e eu te garanto... Sim, mas né? é que tá. Eu tô mordomias. Dizendo o que seria o melhor dos mundos, sim, o ideal. Seria. Sim, ah, sim. O cara não tá dando lucro, o cara tá gerindo mal, não sei lá. Ok. Vai lá e você vai trocar, vai contratar outro presidente. E teria que ser realmente responsabilizado se causasse, causasse dano ao clube. Exatamente, você não pode deixar um clube com 400 milhões de dívida, porra, e vai pra sua casa e tá tudo certo. E tá tudo resolvido, é. O cara acaba lá a gestão dele, o cara vai pra casa e fica tranquilo. É. Então, entendeu? Você dentro do futebol... E daí o problema, entendeu? Joga pra cima e problema. Deixa a merda rolar, né? Então, o futebol, ele vive isso, de você ter a sorte daquele momento, ter um conselheiro apto, dele, de repente, ter um pouquinho de competência, dele, sabe? E você fica nessa aí, por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras, ele deu a sorte de ter hoje um mecenas, né? Sim. Que quer queira, quer não, parece ter colocado aí algumas pessoas, malemar dentro do que o futebol permite, tá levando o Palmeiras a uma conquista de título. Mas se não fosse o dinheiro dele... Não, se Deus quiser, não, né? Hã? Deus quiser. Torce contra mesmo aí, ó. Não torço contra, eu não sou anti. Ah, não, imagina. Sou anti. Só da declaração que você deu, não, é que se Sombra, Deus quiser... Sombra foi uma apagalancha, tá levando o Palmeiras ao título. Calma, não, velho. Lógico, não, lógico que tá, o Sombra é consciente. Não, mas agora eu tô falando de uma maneira... Não, porque você parecia o Domênico falando, pô. Não é isso. Então, nós, o que acontece? Nós, Sombra. Agora, o próprio palmeirense, depois que ele não tiver mais o Paulo Nobre, você não acha que vai pintar um frio na barriga? Não. E agora? Vamos viver com as próprias pernas? Como que vai ser o negócio? Tem que mostrar porque... que aprendeu, né? É... A viver com as próprias então, pernas. Então, mas é difícil, porque você tem que viver da sorte de ser um conselheiro, sim, que vai estar lá, que, porra, que não vai fazer bobagem. Você entendeu? É o Paulo Nobre nada mais é do que um antidepressivo na vida do palmeirense, velho. Se você tirar, pode ser que o cara tenha uma recaída, velho. Você fez uma analogia? O cara torce contra, é? Velho. É incrível. Não é torcer contra, é uma constatação de fato errada. Não é isso, Domênico. Eu tô falando isso aí. Não, ele fez uma analogia interessante. Obrigado. Porque às vezes você corre... Porque no futebol é mais fácil você ter um péssimo presidente do que bom presidente. Uhum. É mais fácil. Porque eles não são colocados pela capacidade. Eles são colocados pela política. E pela isso disponibilidade. Penso, muitos deles têm a disponibilidade, têm política e não têm capacidade. É só interesse. Tudo. Só interesse. Falando todos. Todos. Mas não é todos. Só presidente de clube, tudo? Ah, veja. A gente vota prefeito, vereador, deputado. Não, presidente. Mas eu não. Não, eu tô fazendo comparação com empresas. É diferente. Então, mas eu também. A gente vota. Nunca vota pela capacidade. Não, e presidente do clube também. Realmente faz todo sentido. Desde a gente até na política mesmo que a gente faz, prefeito, vereador, essas coisas, é mais a politicagem mesmo. É o cara aparecer mais, é o cara que você vota, infelizmente. Ah. Não, não digo eu, mas tem algumas pessoas que realmente é assim. Ou você vota. É o cara que apareceu mais, ou a roupa do cara é legal, ou o cabelo do cara é legal. Ou você vota num cara que você não gosta, mas porque você odeia o outro, e você vota nesse pro outro não ganhar. Não. E aí você, é a famosa cultura do vota no menos pior, no rouba no mais fácil. No bonitinho, tem o voto do bonitinho também. O cara é bonitinho, vai lá e vota nele. Né? Também. Fábio, também. Obrigado pela sua participação, pô, bacana. Pô, minha primeira vez falando com vocês, fico muito feliz. Aí, muito bom. Feliz, legal, fera. Espero que tenha sido uma experiência legal a sua primeira vez aqui com o Domênico. Ah, isso aí. E com isso todo aí, o pessoal. Legal. Fala isso que alguém não diz, fica com ciúme, né? E dá seu placar. Junto aí, tamo junto e dá seu placar pra Inter e Santos, né, velho? Já, o jogo certeza, é domingo. Certeza que o Santos vai ganhar, né? Não preciso nem falar nada sobre isso. É, contra que grande. Que ganhar. Mas não tem rodada domingo. Contra não, time grande a gente ganha, né? É só na semana que vem. Cara, tem aí seleção? Mais tranquilo, entendeu? É, mas o Inter, quanto tempo ele ganha? 14? Ô, Vendidinho, você vai secar o Santos agora? Não é Vendidinho. Aí, otário, vai se ferrar, rapaz. Vocês ouviram eu falar que eu vou secar? Você foi safadinho. Eu estou vindo da tese, a tese do Sombra, que um time, quando não ganha, quando convém, está há mais tempo sem ganhar, está mais próximo da sua vitória. E tem que ser contra o Santos. E tem que ser contra o Santos. Não falei isso. Não, eu falei isso. Não vai ser. Eu falei isso. Não vai ser. Mas eu não falei isso. Domênico, pelo amor de Deus, cara. Eu não falei isso. Quero imparcial. E o Inter não ganha mais até o final do ano. Comemora que seu time não vai cair aí, rapaz. Aí vai cair, velho. Isso, vai cair, mas não ganha mais. Falou, fera. Falou, abraço. Um abraço. Valeu. Valeu. É, já tem que olhar aí, bicho. Obrigado. É, tem que tomar cuidado, cara. Você é, viu, meu? Você viu? Vamos lá, segundo ouvinte do momento sem parar. Como é ruim estar aí nessa situação? Ruim. Mas eu sei, em 2013 você tava pior. Porra, velho. Não, mas nós passamos vários assim. Vixe, Maria, você não sabe. O Palmeiras teve vários. Nunca se teve, velho. Você tá louco. Tá louco. Sem parar, agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Me fala. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. O Pink e o cérebro. O Pink e o cérebro. Um é um gênio, outro imbecil. Um é gênio, outro imbecil. Muito bom. Ai, muito ai, bom. Ai. Alô? É. Alô? Quem fala? Imbecil. É Paulo. Paulo do quê? É Paulo Renato de Camargo. Quantos anos, Paulo? O Renato não foi ministro? Foi, e faleceu já. Foi. 3.2. É Paulo Renato de Souza? Ah, prefiro o Cadoce, né, Domingo? Camargo é... Ah, sensacional! Olha aí, viu? Agora, pelo amor de Deus! 5.1! Ah, bebeu. Olha, já foram 2-0 e um 5.1. Não, teve um 10. Não, teve um 10. Tá vendo como você teve um 10. Tá vendo como você é mal intencionado? Tá 15 dividido por 4? Tá. Nossa, RG, que média ruim. É, mas vai, calma. Vamos melhorar. Mas será que até o fim do programa passa de ano? Vai. Não, difícil. Começou a beber agora. Hoje. Qual que é o bairro? Hoje não tá bom. É, vamos ver se o Dom acerta. É, Jardim Central. Olha, vou dizer agora. Sabe, Jardim Central devia ser no centro. Sabe quantos Jardim Central tem? Só no ABC tem dois. Só tem um, hein? Não. No ABC tem dois. Tem um em Santo André e tem um em São Bernardo. Tem Jardim Central em Cotia. Acertou. Cotia não. É Cotia. Eu ia falar, tem mais uns quatro que eu conheço. E o time, brother? São Paulo. Aí, deu zica, hein, maluco? Você saiu de Cotia pra ir sábado lá protestar também ou não? Você agrediu alguém? Não. Eu acho que protesto, ele é muito válido pela situação do time hoje, mas eu acredito que, como foi feito, eu não concordo com invasão, porque você perde totalmente a razão do acontecimento, né? Eu sou sócio-torcedor, eu pago minha mensalidade e eu tenho o direito de protestar até a página 2. Eu acho que invadir, agredir já não tá correto. É um absurdo, né? É, não é fácil, não. E olha, o São Paulo que não tem esse costume, eu tô vendo aqui de novo as imagens, imagem vista do alto, vou te falar, hein? Pra quem nunca fez isso, o São Paulo caprichou, hein? Não, caprichou. Eu vi as imagens hoje também. O São Paulo São Paulo não. As torcidas organizadas de São Paulo. Eu não vi foi invasão. Quando eu digo capricharam, eu tô sendo irônico, capricharam. Então, foi invasão ou entraram? Foi invasão. Quebraram o portão, tudo isso? Então, mas é que tá. Eu sei, foi invasão. Quando acontece esse tipo de ato, por exemplo, entram na minha casa sem ser convidado, causam uma barbárie lá dentro e chega a polícia, a primeira coisa que eu vou fazer, quando o cara tá dentro da minha casa, o Domenico Gatto fala pro policial, ó, esse cara invade a minha casa. Esse cara chutou a minha cômoda aqui, quebrou meu vaso. Esse cara jogou um copo na televisão. Enfim, eu vou fazer uma queixa. Eu vou indiciar criminalmente o vagabundo. Não teve queixa? A partir do momento que você olha ali... a polícia. Não, mas é que tá. Você faz a queixa. Mas é que tá. Você vai indiciar indiretamente. Quando invadiram o CT do Corinthians também, o Corinthians não fez nada. É o que eu falo. Quando invadiram o CT do Flamengo, quando invadiram o CT do Botafogo... O CT do Flamengo não foi invadido. Ah. Os caras... É diferente. Isso que é o pior. O CT do Flamengo... Aqui, Benjamin, na boa. É, a diretoria do São Paulo sabia que haveria o protesto. Chamaram a polícia militar. Beleza, apareceu uma viatura. Bacana. Tira todo mundo de lá. Eu não entendo. Chama eles reforço. Invadiram com uma viatura da polícia. Pois é, velho. Aí que tá. Com três guardas não ali. Não respeitaram nem a polícia. Parece ter um e-mail do São Paulo que tinha pedido reforço, assim eu vi. E enviaram e que não foi. Os policiais. Ô, Paulo, é lógico que... Vou pedir a sua opinião, inclusive. Vai contratar segurança, né, porra? Se bem que tem gente que nega, viu, o Benjamin, mano, que houve invasão, né? Então. Tem gente que nega. Tem gente que teve lá e que nega. Então é pior ainda. É, porque, pô, invasão. E quando chega a polícia lá e só é um detido porque roubou uma bola, entendeu? Se não teve invasão... Todo mundo no gramado, os policiais vendo, estranho, todo mundo ali cobrando o jogador, segurando o cara pelo colete. Sabe o que eu acho estranho? É o seguinte, tinha um carro de polícia lá dentro. Pelo que eu vi, tinha um carro de polícia. Vendo assim, né, pelo foto, internet, tinha um carro de polícia. Que é? Os caras balançaram na frente da polícia pra entrar? Não, arrombaram o portão? Arrombaram o portão. Aí sim, se arrombou. Pô. Arrombou o portão. E a polícia que tava lá não chamou reforço? Quer dizer, a polícia que tava lá, os caras não deram tiro pro alto, nada. É, não fizeram nada. Eu vi uma reportagem estranho. Que a tropa tudo é muito estranho. Aí que tá. É, eu vi a reportagem que a tropa de choque saiu antes da invasão, eles saíram. Isso é mais uma coisa estranha. 30 minutos antes, a tropa de choque saiu do local. E outra, mano, a diretoria de São Paulo, velho, sabendo que haveria esse protesto, você tem uma medida preventiva. Ou você chama uma grande equipe de segurança pra não ter tumulto, ou você tira o time dali, você coloca pra treinar no Morumbi, velho. Agora, só uma coisa. Entregaram os caras de bandeja, velho. Eu tô ouvindo isso, eu fui militar, né? Eu acho. Bolsonaro, mas hoje você não tem nem tanto motivo pra estar aqui. Rapidamente, hoje é que eu tô ouvindo isso. Você tá sentindo falta de alguém no programa? Com certeza não, tá bem, mas o ar tá melhor. Olha só. Mas o ar tá com gás de pimenta. Bem depois. Melhor. Você prefere gás de ar com gás de pimenta do que o Mota? O Ben já foi cheirar lá na janela. Olha, essa situação eu acho que a polícia deveria ter usado granada de efeito mortal. Como, grafado? Aquela uma granada aí, tá louco? Pacífica, né? Ô, Bolsonaro, você tá louco? É um vagabundo desse aí, viu, Sombra? Ele morre tranquilo, entendeu? Bem pacifista o Bolsonaro. Então, mas, é isso aí. Ô, Sombra, esse tipo de atitude... O Benji vai falar, mas parte sempre das mesmas pessoas? Ok, mas essas atitudes, elas são motivadas justamente pela falta de punição. O cara sabe que a impunidade no Brasil impera e ele vai cometer o que ele bem entender e nada vai acontecer. Eu concordo. Sabe, é complicado, Benji. Eu concordo com você. Enquanto não prenderem o cara e tratar como um bandido... Eu concordo com você. Errou, agora, eu concordo comigo, são sempre os mesmos, né? Sim. Sempre, né? Sim. E o pessoal sabe quem são e ridícula a declaração do presidente também. Ah, foram só uns tapinhas, uns chutinhos. Pô, queria que invadir a casa dele e dão uns tapinhas e uns chutinhos igual foram nos jogadores, né? Aí o cara vem ontem antes do jogo, um jogo tenso, com um time que tecnicamente inferior, jogando em casa, não consegue fazer resultado, e o cara ainda me dá uma declaração horrorosa dessa aí. Agora, não sei se você concorda ou não, na minha opinião, diante de todos os fatos em relação à direção de futebol, aí você vê a situação que está o futebol do São Paulo. Aí você vê o Marco Aurélio Cunha sendo convidado para ir lá dar palestra para os jogadores, bronca nos jogadores, etc e tal. E aí você vê uma situação dessa de invasão, ou não. Veja bem, cara, eu não posso afirmar nem que sim, que não, que eu não tô lá. Eu ainda tô em dúvida sobre se foi invasão ou abriram a porta. O que eu não tenho dúvida é que quem entrou não deveria ter feito lá. Se abriram a porta, quem entrou não deveria ter entrado no gramado, quem entrou não tinha que roubar nada e não tinha que agredir ninguém. Ponto. Então vamos dividir as coisas. Uma coisa é que se abre a porta e vai lá para a arquibancada para protestar, como já aconteceu lá na época do Kaká, que levaram sacos de pipoca e etc. Isso. Lá. Os caras foram de amarelo, etc. De amarelo, jogaram pipoca, invadiram. Isso é uma tudo coisa. É. Agora, com invasão ou sem invasão, não justifica o que essas pessoas fizeram lá dentro. Claro. Isso não se justifica em hipótese nenhuma. Agora, independente de se entrou, se teve invasão ou não teve invasão, pra mim tá notório que a gestão Leco acabou. Pra mim, acabou a gestão Leco. Tá perdido, na minha opinião. Sim. É horrível, é horroroso. E aquilo que eu falei no começo também, você perde toda a razão do protesto, né? Uhum. A partir do momento que você invade e agride e furta, rouba, como queiram, você perde toda a razão do protesto, né? É lógico que tem que protestar na atual fase do time, tal, a gente tá vendo aí, não tem nem que contar fatos no argumento, números, o time não faz gol, tem 22 gols marcados no campeonato, um dos piores ataques, mesmo sabendo da saída dos jogadores aí, possíveis saídas como o Caleri, o Ganso saiu, tudo, não se precaveram para contratar altura, né? Aí traz um cara como o Gilberto, nos Estados Unidos, tava jogando nada, vem aqui, se machuca, não joga, né? Já não dá para esperar muito, né? Né? É triste, né, cara? Aí tá tudo horrível, né? E é isso aí. Aí a zaga também, você tem um menino novo que é o Rodrigo Caio, que tá prestes a sair, aí vai agora, tem o Lugano, eu acho que a liderança dele é muito importante, mas a contratação, tecnicamente, não se justifica, porque agora ele é reserva, e assim vai caminhando, né? E se não abrir o olho, provável que vai ficar flertando com a segunda divisão aí. Olha, em relação à contratação do Lugano, eu jamais vou aqui chegar e criticar, porque eu mesmo entendia que ele deveria vir, deveria ser contratado, e entendia que ele não ia jogar mesmo, que ele deveria ser um jogador ocasional, que faria muito bem para instituição grupo, né? São Paulo, para grupo, para comando interno, para passar um pouco daquele sangue que a gente não via mais no São Paulo. Então, eu não me arrependo de ter pedido contratação do Lugano. Eu vejo o Lugano como uma figura que... Eu não via ele, ah, nossa, ele vai vir como zagueiro para jogar demais, etc e tal. Não, mas num time bem acertado, que mal tem você ter em algumas oportunidades o Lugano? Eu não vejo problemas em relação a isso. É, mas tem que estar bem redondinho. Não, sim, ok. Mas eu acho que o problema do São Paulo, de sempre de você estourar coisa na zaga, é porque o elenco, o resto do elenco é muito deficiente. Isso, não tem. Começa na frente. Ataque não marca, o meio não marca e sobra pra ele. Muita gente reclama, olha, o Thiago Mendes... Se bem que o Thiago Mendes, ele mistura... às vezes ele é meio Wesley, né, o Thiago Mendes. Ele tem os seus lampejos de Wesley. Às vezes ele dá aquela, né, ensaboada, aquela coisa tipo assim, vou não, sabe aquela coisa ali? O Thiago Mendes é um cara que acho que você tem que ficar ali cutucando pro cara correr. Mas muita gente fala assim, pô, mas o Thiago Mendes não ajuda, não ajuda, não ajuda. Eu acho que sobrecarrega o setor de volantes, fica querendo cobrar muito dos volantes uma criação, porque você não tem meias pra criar. E isso sobrecarrega os volantes. Principalmente com essa coisa de abrir nego pela ponta, o segundo volante ele tem que ser um cara muito bom pra ajudar a criar. Ele tem que ser praticamente uma saída de bola e meia, né? Então sobrecarrega um pouco. E o outro cara que tá ali pra encostar é o Cueva, que joga ali pelo meio e tal. Que eu entendo que falta meia no São Paulo, né? É muito jogo pelo lado e isso falta... Não é só pelo lado que joga, você tem que ter uma variação, né? E o meio fica meio desabitado. Ou você fica dependendo de ou segundo volante ou adaptações de criação. O Corinthians, eu vi o mesmo problema aí no meio de campo também. Fica meio falho, tá, e aí eles começam a querer bola na lateral, cruza. A bola não trabalha uma jogada. Você pode ver, não tem no São Paulo, algo que eu vi em poucos anos jogos de Libertadores. E algo que eu vi no Santos acontecer, e que o Santos é que o Santos perdeu, mas eu acho o Santos um time exemplar nesse ponto. Perto da bola, sempre tem três opções de passe. Agrupa. Então, quando tá na lateral direita, aí eu vejo lá o Santos. Ele pode ter dado azar ontem, defesas do goleiro, mas caiu no pé do Neto, encosta o Lucas Lima e abre o Gabigol na direita. Né? Ou seja, seria Neto. Tem sempre. Não é Neto? Tem sempre não. Duas pessoas não pra fazer Neto, a jogada. Não, o lateral direito, esqueci. Vitor Ferraz. Neto foi um que passou muito tempo atrás. Só pra cumprimentar, muito obrigado. Vitor Ferraz. Pelo lado esquerdo, a mesma coisa. Sobe o Zeca, encosta sempre o meia, sempre cai em dois ou três juntos. Com velocidade. Né? E com velocidade. Mas, ó, o Palmeiras jogou assim ontem, desculpa mudar o time. Eu não vi o jogo. Jogou assim ontem, viu? Então, é importante demais. Em volta da bola, quem tem a bola tem que ter sempre, no mínimo, duas ou três opções de passe. E toca, e sai pra receber. E em velocidade. No São Paulo, não. Você abre na direita pro Bufarini. O Bufarini tem distante ali na frente o Kelvin. Aí chega o Thiago Mendes, toca de lado. Ninguém sai, não tem movimentação. Não tem ultrapassagem, não tem movimentação. Jogadores dispersos. E é totalmente antítese do bom futebol. Né? Então fica aquele time espaçado. Você acredita que o técnico não enxergue isso? Eu não sei porque eu não conheço o técnico, eu não sei qual o nível de capacidade. Todos sombra, todos que passam deixam essa impressão, que não enxergam isso. Mas eu vi o São Paulo jogar bem e com um agrupamento legal das jogadas em alguns jogos da Libertadores. Eu vi isso acontecer em alguns jogos da Libertadores. Então, mas ali nesses jogos da Libertadores tinha o Ganso. Nesses jogos da Libertadores tinha o Caleri pra ajudar. São os elementos que eu não conseguem. Posso jogar. O que me parece é que a gente não tem jogador rápido e capaz e tecnicamente de exercer isso. Eu acho que falta é isso. Eu acho que falta é o elemento capaz de executar. Agora, e falta a qualidade, gente. É isso que custa no futebol. Eu nunca conversei com o Ricardo Gomes pra perguntar qual é o seu conceito. Você acha que é assim, que não é assim? Então eu não posso dizer. Ô, Paulo, mais alguma coisa pra encerrar? Não, só queria mandar um abraço pra vocês aí, dizer que, meu, sou fã de vocês há um bom tempo, acho que uns 8 ou 9 anos aí que eu ouço vocês. Meu, vocês são do caramba aí, gosto pra caramba do programa. A gente vem acompanhando aí todo dia. Obrigado. No trânsito aí. E é isso aí, muito sucesso pra vocês aí. Valeu. E só um recado pro Ben, já recebi um WhatsApp de um amigo meu aqui que tá ouvindo o programa, o Lucas, ele é porquinho. Ele falou, pô, fala pro Ben que ele me excluiu do Facebook, mano. Eu falei, ele deve ter excluído, porque você deve estar aprontado, né? Ah, pro Benja, se você mostrar a língua, ele te exclui. Não, eu acho engraçado. Às vezes o cara vai lá, xinga. O cara te xinga de tudo que é nome. Depois o cara fala, pô, mas não falei nada. E aí, pede, ô, me desbloqueia aí, velho. Se eu bloqueio, por algum motivo eu tive. Chamou de careca, você ficou putinho. Não, mas os caras, qualquer coisa, o cara xinga, o cara zoa, o cara detona, aí eu sou obrigado. Não, é que você é meio chiliquento mesmo. Qualquer coisa você bloqueia. Eu não sou chiliquento, só bloqueio. Você é fascista. É. Não, o beijo é chiliquento, Paulo? Eu não. É, um pouquinho, viu? É assim. Cuidado, ele vai bloquear você. Não, né? Cuidado. Qual é o seu nome completo? Eu só não levo o desaforo pra casa. O beijo é mimado como um filho único, cara. Eu, né? Paulo, um abraço, cara. Um abraço. Valeu. Tchau. Até mais. Tchau. Vamos lá. Agora é a hora do último ouvinte do Momento agora Sem Parar. Agora funciona com o único adesivo. Alegria. Vamos lá agora. É mais tecnologia, Silvio. Muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Então, He-Man, tornamos a nos encontrar. Nada de ser. É. A flor morreu, né? Aí, peraí. Vamos lá aqui isso a aí. Flor. Não. Para, morreu aqui a orquídea da dona Natália. Não, pera aí. Isso aí é babaquice aí, essa vinheta aí. Idiota. O que que foi? O que que aconteceu? Pra provocar, né? Quem fez o gol aí? Vai se ferrar, ó. Ah, o He-Man. Quem que fez o gol do... O He-Man. Alô. Força. Quem fala? Isso é coisa sua, né, o babaquinha? Alô. Quem fala? Fernando. Ô, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Domênico, e você? Bom, graças a Deus. Fernando o quê? Música. Fernando Garbelotto dos Santos. Fernando? Garbelotto. Garbelotto. A Regia se ferrou nessa. Não, senhor, a Regia sempre salva a hora. Quer ver? Fernando quantos Gardenal. Anos você tem? Quantos anos? 35, Domingo. RG, 3.5 hoje. Ele falou Gardenapo ou Garbelotto? Como Garbelotto. É? Garbelotto? Ah, Garbelotto. Ah, já foi a piada, não entendeu. Gardenal. Não entendeu a piada. Não, mas foi tão bom. Tão bom. E ó, 2.4. Eu quero fazer outra crítica também do Domênico Gala. Outra crítica, velho. Outra crítica. Caraca. É, bares e botecos que tem aquele guardanapo que não seca nada. Tá certo? Que o cara põe a coxinha assim, ó, só molha de óleo o guardanapo, mas não absorve nada, Domênico Gala. Aquele de cetim? Esse guardanapo aí só serve pra maconheiro passar lá e bolar. Aí você vai em bar assim, mano? Eu acho que eu vou. Vai. É o acetinado. Guardanapo sabe sorvão, né? Aqueles bar, a bar de promoção do Carmelo, né? É, papel. Essa seda aí não serve pra nada. Papel acetinado. Pô, tem uma seda boa aqui, meu. Vai pro inferno. Guardanapo precisa ser aquele, Domênico Gala, que absorve, que você precisa limpar a boca, velho, limpar a mão. Felpudo. É, precisa ser aquele, quase um pano, velho, né? É um absurdo. É absurdo. Ô, velho, e o bairro? É igual papel higiênico barato, mano. Na Água Branca, Domênico. Água Branca. Amigo, é perto do Palmeiras, amigo. Água Branca. Eu falar. Acabei de passar aqui na frente do salão de beleza. Aqui tá, salão do quê? O salão de beleza aqui do pessoal aqui. Do São Paulo, pô. Acabei de passar em frente de São Paulo aqui, tá tudo bem, viu, Sombra? Fica tranquilo. Salão de beleza? Olha, se você talvez ache bonito aí, tudo bem, mas é... Não teve muita... Ô, tá trânsito por aí, rapaz? Não. Ficou meio no vazio. Não, obrigado. Ó, passar aí. Evitem a região da Paulista aqui, hein? Por que, Benja? Porque eu fui ver agora lá. É bomba pra tudo quanto é lado. Bomba pra tudo que é lado, gás de pimenta. Colocaram fogo na rua, os bombeiros chegaram agora. O batalhão de choque tá fazendo um cordão de isolamento aqui perto do MASP. Cheio de viatura, as pessoas xingando lá a polícia. Então, evitem essa região. Sim, minha esposa trabalha aí do lado. É. E pra gente sair da rádio vai ser complicado, porque tem uma fila de viatura da polícia tudo na porta eu acho que todo mundo tem que a descer. A garagem tá fechada. Tem que descer. Tem que chegar e conversar com os caras, nós vamos tem sair. Tem todo mundo descer lá e ajudar a botar fogo na rua. Vamos parar São Paulo. Todo mundo. Não, Benjamin. Eu não. É com emoção ou sem emoção? Eu te pago 20 reais pra você descer lá comigo. É de brincadeira. Você tá de moto, mano? Eu tô. Mano, é tranquilo. Ó, a rua ali tá parecendo GTA, mano. E o time, velho? Coringão. Coringão, Corinthians, mano. Coringão, mano. Como diz o N. Dinaldinho, Corinthians, Coringão, eu. Ai, que bonita, é o Timão, é campeão. Chupa, velho. Olha que rima. Ô, amigão. Fala aí. Olha, velho, acabou a trégua, mano. Eu baixei minha bandeira branca e agora eu sou a favor aí da troca do treinador. Mas você baixa a bandeira, o Ben já vai lá e levanta a bandeira. Não, não levanto. Você baixa e o Benjamin levanta a bandeira. Eu não levanto, vou repetir, eu não teria trazido o Cristóvão. A bandeira aí, eu não teria trazido o Cristóvão, coitado, eu não teria. Só tô falando, a única coisa que eu tô falando é que é exagero nas críticas do Cristóvão. Não dá pra mandar o cara embora agora, não tem quem trazer, não tem o que fazer, o time é esse. Eu não acho. O time foi desmontado, levaram metade. Eu não sei o que a gente está esperando. O Mano ficou brigando aí com o com o RG, que vai despencar. Meu, vai despencar, o time é um catado, né? Mas é que tá. Nenhuma, é isso que eu tô falando, não dá pra mandar o Cristóvão embora agora. É, esse catado na mão do Tite tava jogando mais bola. Mas vai falar, o Tite é mais treinador que o Cristóvão? Concordo. Mas dá pro Cristóvão fazer o time jogar mais do que tá jogando. Hã? Mas o Tite tá com o grupo há quanto tempo? Mas é que tá, velho. É, o Cristóvão, ele pegou um trabalho montado. Ele poderia ter feito o que o Oswaldo Oliveira fez quando ele pegou aquele time do Luxemburgo montado e preservou o esquema. Ele fez isso, mano. Mas foi desmontando tudo. Mas, Benja, o Cristóvão, ele tá perdido, velho. A cada substituição que ele faz, ele tá... é uma besteira pior que a outra. A substituição. Mas, mano, você não acha que o grupo também já tá fazendo contra o cara? Já tá... Meu, o time não jogou nada, não joga nada, cara. Faz tempo que não joga nada. Mas é que tá, velho. Treinamento, mano. As substituições. Aí, em relação às substituições, também acho. Agora, vou repetir, gente. Não foi o Cristóvão que montou esse time. Mas eu não tô falando que foi, Benja, mas eu acho que o foi, que tem na mão, ele poderia fazer o time jogar melhor do que tá jogando. Foi até onde dava, mano. Qualquer um que pegar esse time não vai dar. Eu discordo. É, olha, o Marquinhos, eu não vou adotar esse discurso de... Como é que diria o Raulzito, daquele negócio de esperando a morte chegar? Pra quem você tira o chapéu? Esperando a morte chegar. Eu não ficaria assim. Acontece o seguinte, o Cris trouxe o Marquinhos Gabriel. Pra mim é um baita no jogador, não tá jogando bem. Baita no jogador até onde, velho? Não, o baita jogador, mal falando. Jogador falando, comum, velho. Eu não tô falando que é um Zidane, não é isso. Mas é um bom jogador, assim, no Santos jogou muito. Olha o time do Santos. Ah, então, olha o time do Santos. Então, o que você quer do quê, do Cristóvão? É isso que eu tô falando, o Marquinhos Gabriel, mano. O Marquinhos Gabriel jogou muito no Santos. Giovanni Augusto, no Corinthians, não tá jogando nada. Guilherme, no Corinthians, não tá jogando nada. Também com a Giovanni, Mas o Cristóvão não tem culpa. É isso. Mas peraí, eu concordo que nesse quesito aí o Cristóvão não tem culpa. Então, mesmo assim, com o Marquinhos Gabriel, que eu não acho um jogador protagonista, assim como o Giovanni Augusto e Guilherme, acho que todos eles são coadjuvantes, mas mesmo assim o time do Corinthians poderia apresentar pelo menos um padrão de jogo. Benja, diante da Ponte Preta, não é desmerecendo o trabalho da Ponte Preta não, que mereceu a vitória, inclusive ganhou de pouco. Deveria ter ganhado até demais. Existem formas e formas de você perder uma partida. Existem formas, Domênico Gato, que você agride o adversário e você, por uma infelicidade, não consegue fazer o gol. Existem formas, como foi a de sábado, que foi uma vergonha. O Corinthians ali era um catado, velho. Mas ele perdeu um jogador muito cedo, mano. Tava mal, tomou gol qualquer momento. Tá saindo peça, o Corinthians tá saindo peça, parece que a zaga joga de um jeito, o meio campo joga de outro. Mas aí que tá, amigão, isso é trabalho, velho, isso é trabalho. Mas isso não requer tempo, mano. Eu não acho que é só tempo, porque o time do Corinthians, ele tava montado. Volto a falar aqui, na mão do Tite, o time tava jogando melhor do que tá jogando agora. Então, tanto é, amigão, que o Corinthians, ele permaneceu o primeiro turno inteiro dentro do G4. Mano, para com esse negócio do Tite, o Tite é o maior treinador da história do Corinthians. O Tite marcou... Benja, eu não tô falando que o Cristóvão tem que ser o novo Tite. Não, mas não dá, mano, não dá. Um dos melhores treinadores do Brasil hoje, que deve ter um esquema já montado, trabalhou isso ao longo do tempo, entregou na mão de um cara que caiu de paraquedas lá. Que ele é ruim. Com o Tite? E com o Tite nós somos eliminados pelo Audax em casa. Claro que com o Tite nós somos eliminados da Libertadores também sem jogar nada. Por quê? Porque o time desse ano não é um bom time. Mas é que tá, Benjamin, eu acho que comparado com o ano passado é um time muito mais modesto, eu concordo plenamente. Mas diante do que tá acontecendo no Campeonato Brasileiro, volto a falar aqui, o Corinthians ocupando a quarta posição hoje com esse time limitado que tem chance sim de permanecer no G4, mas com o Cristóvão não dá. Você pega os quatro, como que chama o nosso amigão? O Paulo, né? Fernando, você pega os quatro primeiros colocados do Brasileirão. O Palmeiras, o Flamengo, o Atlético e o Corinthians. O time do Corinthians pode sequer ser comparado com esses três? Não, não dá. O Palmeiras e o Atlético hoje eu acho que estão à frente. Aí fala o Flamengo, do o Flamengo vai ficar bambiando aí também, acho que igual o Grêmio talvez acho que vai chegar, o Santos perdeu gente, né? E aí, agora não dá pra comparar. Fernando, vai falar do Cristóvão. Porra, dá uma olhada. Velho, o Cristóvão, Rodriguinho é o capitão dele, velho. Cristóvão, quer falar o quê, mano? Fernando, ontem, sábado, com 18 minutos, o Balbuena é expulso. Desmontou o Corinthians, acabou. Já tava perdido, ia tomar o gol da ponte, mas era mais tarde. Era pra tomar de 4, mas podia fazer 1-0. Tava tomando mal sufoco. Gente, o Corinthians é coerente. Ele ganha jogando mal e perde jogando mal. Exatamente, tá jogando mal faz... Esse é o problema do Corinthians. Tá jogando mal faz muito tempo. Eu traria o Lucha. Tchau, Cristóvão. Fernando, um grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Um abraço, obrigado. Olha, eu sou ouvinte já desde 2000, meu. Que é difícil ligar pra caramba. Que bom, beleza. Obrigado aí pela audiência. Show de bola, cara. Ô, Dodô, eu acho que esse ano, infelizmente, dá vocês, viu, meu? Já pode começar a comemorar o título. Infelizmente, está louco? E sobre, só pra te avisar, não quero dizer, mas, meu, ele lembra muito o Corinthians que caiu esse time de São Paulo aí, viu? Começa a preparar já, velho. Mas, velho, o Corinthians não deveria tratar o rebaixamento, velho, como uma mancha irretocável na história. Mas é uma mancha. O rebaixamento, não, pelo contrário. O rebaixamento na história do Corinthians foi um negócio aí vantajoso até demais, se você parar pra ver. Porque depois do rebaixamento, aquele monte de porcaria que tá dentro da diretoria do Corinthians tiveram que sair. Obrigatoriamente eles tiveram que ir embora. Ó, se o Corinthians não tivesse caído em 2007, cara, aquele monte de tralha que tá lá, possivelmente ia estar até hoje aí na direção do Corinthians. Quem sabe? Só saiu o Dalib, né? Mudou muito não, viu? O Brasil não saiu um monte dali. Saiu um monte dali, perdeu força. Fernando, um abraço, cara. Boa noite. Um abraço. Falou, gente. Boa noite. Tchau, fera. Sabe o que eu fiz esse fim de semana? Troquei as caixinhas do Sem Parar pelo novo adesivo. Legal, hein? O carro continua bonito. Vipão. Com toda a comodidade. Tá mais bacana, hein? Carro sorri, velho. E tive prazer. Depois eu troquei, coloquei o adesivo, agora ainda vou abastecer. Mó onda. Ainda usei o meu adesivo de Sem Parar para abastecer. Mó onda, velho. O pessoal do Sem Parar sempre manda muito bem, hein? Com o único adesivo você passa por pedágio, estacionamento. Não precisa usar moedinha, tickets, um monte de coisa chata. E ainda abastece seu carro, sem ter que descer dele, né? E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como que faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Fácil. Vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e encontra a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente, é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Amigão, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer? Você quer confiança? A Esther tem mais de 50 anos de realizações. Quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Você sabe, tijolo é moeda forte. Você quer localização? Os imóveis da Esther estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde do Domênico Gato, o Morumbi que o Sombra adora e o meu querido Pacaembu. Você quer um novo? Então se liga. A ousadia da arquitetura Esther transforma paisagens e inspira pessoas. Você quer ouvir quem já comprou? Uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento Esther. Uma aprovação de 92% não é para qualquer um, não. Você quer qualidade em cada metro quadrado? Pode ter certeza, é Esther que você quer, é Esther que eu quero. Então é só ligar agora para Esther, 3066-0900, 3066-0900, e procure um consultor Esther. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e toda a família Esser. Tem mensagens aqui pra nós, aqui no nosso WhatsApp. Olá, galera do Estádio 97. Aqui tá falando é o Claudio de Mauá. Estou aqui fazendo esse áudio pra dizer pra vocês que o Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil esse ano, porque em 7 anos o Corinthians foi campeão. Em 95, 2002 e 2009. Então agora é 2016. Ha! Valeu, mano. É nóis. Olha aí, tá vendo? Tamo junto, mano. Tomara que a escrita se repita mesmo. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil de 7 anos, é isso? Isso. Parecia o Catra falando, não sei. Parecia, né? É. Valeu, irmão, tamo junto aí. Era Catrinha, isso. Oi, meninos. Oi. Boa noite. Passando pra deixar um oi. Meu nome é Patrícia. Não torço pra time nenhum, mas adoro o Estádio 97. Adoro Amanda. Todo mundo que tá aí. Domênico, Sombra, Beija, o Moto, o Mano, o RG. Moto não dá, né? Gosto de todo mundo que tá aí. E obrigado. Queria deixar um beijinho pra vocês, tá bom? Já que eu não consigo ligar, tento aí Amanda. Várias vezes, 40, 50 vezes por dia. Muito difícil, hein, gente? Um beijinho, tchau. Beijinho. Olha, Patrícia, obrigado. A sua voz conquistou o RG. Ah. Voz gostosa de ouvir. RG, não se seduza com a voz de uma mulher. A voz gostosa do RG pediu a gravação pro Bach, ele quer ouvir de madrugada. Você vai ficar você fazer um looping e ficar ouvindo a madrugada inteira, RG? Olha. RG. Olha, RG. O RG se encanta com vendedora da NET, velho. As meninas ligam oferecendo. Você tem conta da vendedora da NET? Não, RG, ele se ilude com voz. Tá trabalhando, Já diria o Domênico Gato, ele falou: tome cuidado com voz de locutoras. Domênico fala isso. Você fala assim. Você falou isso, Domênico? Não. Jamais falaria isso. O Domênico fala, tome cuidado com voz de locução. Jamais falaria isso. Jamais. E fica, disso, né? E fica a dica, nunca atendo o número 048, que é sempre essa galera aí. É. O 048. Ah, mas tem um 019 que eu já decorei também. Não, mas você bloqueia, Sombra, eles têm 550 mil números. Não tem problema, isso. Eu bloqueio pior, toda vez. Pior que é. Esse tá louco. É, mas a briga é boa, vai bloqueando. Vai bloqueando, vamos. Pior que é. E antes eu falo uns negócios legais também. Certo. Vamos lá, vamos lá. Mais mensagens. Ô, Sombra. O que acontece com esses caras aí, meu? Precisa trocar esses corintianos aí do estádio, cara. Por quê? Um que é o Luxemburgo, o outro que é o Mano Menezes. Ai, ai, ai, ai, ai. Pô, interna os dois, meu. Até nossa. O Péricles Chamusca é melhor que esses dois. Pô. Nossa. Tá de brincadeira. Ah, eles estão brigando aqui. Que é o aqui, Dida cara. Corintiano do ai, Parque ai, Continental. Um abraço. E eles estão chamando vocês dois de mané. Não, não, é, o cara chamou os dois de mané. Não, então, o cara é corintiano. Do cidadão aí, o tal do Dida. Ele é corintiano, Dida. Ele é corintiano. Eu não vi uma sugestão melhor da boca dele. Porque Péricles é muito fácil que ele falou. Não, então. É mais fácil criticar do que você apontar uma sugestão. Ele é eu apontei a sugestão, o Benjamin apontou outra. Por que o cidadão não apontou um nome que ele julgasse aí, eu talvez? Eu sei que tá uma guerra aqui, cada um baixa a bandeira, outro levanta a bandeira. Um baixa a bandeira, a bandeira branca. Ah, tá feio o negócio. Oi, pessoal, boa noite. Bruno da Vila Pompeia. Queria só relatar e atualizar as informações de que foi passado aí um posicionamento definitivo do que foi roubado lá no CT de São Paulo. Foram 10 bolas, 5 camisetas de treino, 3 blush, 4 batom e a calcinha fio dental do Lugano. Um abraço a todos aí, boa noite. Olha, olha, calma. Respeito ouvir. Sem malcriamento. Esse cara aí não tem mais nada pra fazer na vida, não? Calma, deve respeito ser um ouvinte. Desocupado. Não, esse aí deve ser vagabundo por incompetência. Sem malcriamento. Rapaz, é santista, velho. Ele não baixou nível, Não interessa o time. O time que tem ele como torcedor também sem malcriamento. Ele foi bem, vai. Ô, mano, eu acho que eu engordei uns 3 quilos no fim de semana, cara. Como assim, Sombra? Por quê? Ah, porque o que eu peguei de hambúrguer, Vale Hambúrguer, com o pessoal do Hero, mandei vários no sábado. Cara. É mesmo, velho? Oh. Inclusive, veio dois camaradas meus comigo lá, Sombra. Véi, os caras também comeram pra caramba. E realmente é muito top, Sombra. É bom demais poder ajudar a galera e ao mesmo tempo comer, né, velho? Aí, ó, e na sexta-feira, véio, foi muito bom ver o Mota com aquele chapeuzinho ridículo de Pikachu, né, cara? Por ridículo. Favor, Sombra. Por favor, velho. Me diz que você tem fotos disso aí, velho. Tenho. É só você entrar na página do Hero no Facebook. É. A você que tá ouvindo aí, entra também na página do Hero no Facebook. Como é que eu acho? Procura aí no seu Facebook por Oficial Hero. Aí você vai ver as fotos, vídeos e tudo o que aconteceu nessa ação fantástica do Hero com o pessoal do McDonald's na sexta-feira. E fique atento. O Hero sempre proporciona experiências maravilhosas como essa. Siga as páginas no Facebook e Instagram e saiba em primeira mão das próximas novidades. Boa! Vou ver agora. Boa! É isso aí, Estádio 97, também no oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramaquinas.com.br. O Estádio 97 também tem oferecimento de Renault. E olha só quem anda batendo um bolão é a Renault. É, meu amigo, a Renault com a condição do Logan, que você só começa a pagar em 2017. E ainda leva de graça a central multimídia 7 polegadas para você ouvir os jogos do seu time. É ou não é uma bela jogada, hein? E ainda mais, o Logan, além de ter um porta-malas gigante de 510 litros, tem computador de bordo, tem piloto automático e tem o maior espaço interno da categoria, hein? Eu, se fosse você, passaria agora mesmo em uma concessionária e faria um test drive. Ainda hoje, hein? É, passa agora mesmo, vai lá. Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Renault Logan! Nossa, meu, pintou uma proposta aí pro São Paulo pra vender o Lucão. É mesmo, hein? Pra Croácia. Outro é bom, hein? Aí sim. Nossa, se o São Paulo vende, olha, vou te falar uma coisa, hein? A Croácia, velho. Croácia. Novo mercado. Croácia, mas o Lucão, velho, ele não tava atrelado lá com aquele time português lá pra poder pagar o Mike? Ah, ele não fechou lá com os caras. Ah, não fechou? Ele não quis? Não, mas não quis. Aí acho que o Porto tem direito a convidar outro, um negócio assim. Puta, se fosse o Lucão, eu teria ido. Croácia. Não, mas acho que o São Paulo que tá pedindo mais grana. Não sei quanto que é a proposta, mas estaria pedindo mais grana. A avaliação é de que ele custa 6 milhões de euros. Nossa. Ué. Avaliaram bem, hein? Bora. Ah, fazer o quê? Quem avaliou ele? O pai dele? Ué, mas foi, ele fez todas as seleções de base, viu, mano? Ah, mas isso não quer dizer nada, né? É igual o Casimiro. Vai lá depois, vai parar no Manchester, né? Real Madrid, eu sou a Anta. Não, mas eu tô dizendo uns times grandes. Não chama vô Mauro de Antas, tá louco? Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. Amigão, não deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3037888, 3037888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97, né, Dodô? É verdade, deixa eu mandar um parabéns aqui pra dona Edineia, a mãe do bar. Faz aí 69 Edileia. Anos. Ô, dona Edineia! Um grande abraço, um beijo pra senhora, viu? É isso aí, parabéns. Eu também queria mandar um abraço aqui, Sombra. Eu vou aproveitar aqui, deixa eu achar onde tá aqui. Cadê? Enquanto isso, um abraço pro Vieira. Parabéns, Vieirinha. Parabéns, eu queria mandar um abração aqui, ó. Um abraço pro Leandro Corintiano, pro Edivaldo, que é São Paulino, a galera toda aí do Hospital São Cristóvão, tá certo? Pro G, cirurgião aí, camarada meu G. Também. O que você galera... foi fazer no hospital? Tá fazendo plástica, não, mano? O G é cirurgião plástico, aí eu não fui fazer plástica não, mas essa galera aqui, ó. Tá. O Leandro, não, é meu vizinho lá na praia. O Leandro que tá e o Edivaldo. Tá fazendo pigmentação nos lábios? Não fiz. Mas a galera aí, o Leandro e o Edivaldo, ouvem o programa diariamente. Deixando vermelhinho o lábio, hein? Mas não. Um abração aí pra galera aí, o Leandro, o Edivaldo, o G... Todo mundo aí do Hospital São Cristóvão. É isso aí. Tamo junto. RG, quem ganhou a camisa do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br. Camisa para o Brandon Sanders. Legal. Quem ganhou? Boné Estádio 97 Vista Aérea. Boné para o Paulo Renato de Camargo. Beleza. Estádio 97 volta amanhã às 5h30. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Ésser, construindo com valor. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra. É gol. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Toda terça, no Energia na Noite. Let's Go Radio. Comigo aqui, DJ Mandrax. Let's Go, do Deep El Tecno. 11 da noite. Energia. Bom, agora quero falar com você que é apaixonado pelo seu carro e quer uma solução segura e mais econômica. Você precisa conhecer o rastreador mais seguro da Porto Seguro, proteção e monitoramento. Com ele, olha, você vai contar com um serviço de rastreamento veicular e se o seu veículo não for localizado, você será indenizado o valor de 100% da tabela Fipe. Legal, né? A partir de R$ 69,90 mensais, sem análise de perfil e sem burocracia, você vai ter o rastreador mais seguro. Proteção em dobro para o seu veículo. Consulte o seu corretor de seguros ou ligue 0800-727-0317. Vote nos vereadores e vereadoras da coligação Amo Santos.